vai aonde com essas latas de tinta, amor? Ué, eu vou dar pro seu João pintar a quadra aqui do prédio. Comprei Suvinil Piso. Olha só, rende até 380 metros quadrados, tem altíssima resistência e durabilidade comprovadas. Sorte que você virou síndico, hein, amor? A criançada vai adorar. Criançada? Eu tô pintando pro campeonato da firma, amor. Aff. Suvinil, se faz diferença pra você, a gente faz. Money, money, money! O Primo Rico, com o Thiago Nigro na Energia 97. Fala aí, primos, beleza? A dica de hoje é a seguinte: eu morava em um apartamento mais barato e fui para um apartamento mais caro. Só que ainda assim eu economizei dinheiro. Como isso é possível? Simples, eu gastava mais ou menos R$ 1.500 em aplicativos de transporte. E hoje, pelo fato de morar perto do trabalho, eu vou a pé. Olha que legal! E o melhor de tudo é que eu economizo muito tempo. Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! Energia 97. Hora do rush, e você fez aqui no seu carro. 5:30 da tarde com trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia pro estágio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de McDonald's. Novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Vinhetinha, vinhetinha. Boa! Também no oferecimento de Amanco. Quer uma seleção campeã na sua obra? Com a Manco tá fácil. A Manco. Esse é o Estádio 97. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Salve, salve. Versão brasileira. Aí, ser São Paulo. Olá, é isso aí. É, hoje Estádio 97, mais uma vez aqui pela Energia 97. Boa, sejam bem-vindos. O estádio que você ouve aqui, 97,7. Que você ouve também pelo aplicativo da Energia, que você assiste pelo novo aplicativo da Energia e que você também assiste online através do facebook.com/energia97fm e também através do nosso site 97fm.com.br. É isso aí, tamo no ar, gente. Boa tamo tarde. Bora. Boa tarde. Boa tarde pra você que tem jurídico bom. E a estrada, como tá, Santos? Como é que tá? Tá livre, viu? Olha, hoje tudo sobre movimentação na estrada, hein? Quem quiser Ecovias. Chegar... Hoje vou colocar tudo... alguém da Ecovias aqui. Ó, eu não sou que nem o chefe Benedetti, que fica se vangloriando dos bagulhos aí que ele conhece e tal. Cara, mas você sabe que eu posso ser treinador agora do Santos ou do Corinthians, porque... Isso aí virou jogos jurídicos, né? E eu fui treinador do direito da UFSC. Ah, então você pode, né? Durante 22 anos, os jogos jurídicos eu tenho uma bagagem especial. Tem que ajudar os caras, né, Ale? No mínimo 50%. Ale, você já treinou muitos universitários, né? Muitos. Pra quem não sabe, o Ale não é uma figurinha que nasceu aí nas telas da TV. Não é só um rostinho bonito na TV, né? Não. O Ale, ele surgiu muito antes aí no meio... Como treinador de universidades e blá, blá, blá, blá, blá. Muito blá, antes, né? Muito. Né? Bota antes aí nisso aí. Advogados jogam bem? Eu nem falo mais que eu fui atleta, antes. Mas tem um convidado aqui que pode confirmar isso. É mesmo? Ele sabe que você jogou? Sabe. Mas eu nem falo que eu fui atleta porque pega um pouco mal pra mim. É. Com esse corpinho de Vieira, realmente de fica difícil, mas... também o legal é você falando isso e a reação do convidado negativamente com a cabeça, velho. Mas o RG número 2. Ah, pega mal, diga, mano. Ah, Pega mal pro esporte ele falar que ele foi esporte. Exatamente. Denigre um pouco o futebol. É, quem diria, né? Pois é. Ai, ai, ai. Olha, e hoje o nosso convidado, seja bem-vindo, é o Jamelli. Jamelli. É pouco lindo, né? Boa, boa. Lá. Seco pra você, Motinha. Você tem a opção de levar pra casa hoje o Valdívia. Valdívia, esse de São Paulo, ou o Jamelli aqui? Pô, tá brincadeira, né, velho? Ah. Jamelli eu levava. Jamelli? Nossa, nas costas. Aí, Jamelli. Vai. Perder pro Valdívia também. Vai ganhar de quem, né, Jamelli? Perder pro Valdívia não é bom, mas ganhar o Mota é pior ainda, hein, velho? É, você já ganhou e falou isso. Ah, ganhei isso. Ai, meu Deus do céu. Olha, gente. Seja bem-vindo, Jamelli, aqui no Estádio 97. Calma, legal recebê-lo. O Jamelli que tava lembrando, eu já tive aqui. Já, um já. Já. Bah. Tudo diferente, né, Jamelli? Teve quando? É, continua igual, né? Tem mais gente na mesa agora do que. Jogo do Juventus, né? É. Mas, 2003. E que o Santos na Vila, né? Ah, Nossa, que deitado. Aí não. Com números. Aí mexeu com o coração. Ele tá todo assanhadinho, assim, sabe por quê? Que a noiva dele tá fazendo o maior sucesso na novela das nove. Quem a noiva é a noiva? A professora. Ananzinha. Ananzinha. Arrumaram, né? Alguma coisa pra ela fazer naquela metade novela. Metade dos salários. Mas, gente, chupa a Patrícia. Você esteve aqui há muitos anos atrás, né, com a gente. Estive aqui. Ele também participou do nosso jogo lá, isso, Sombra. Participei do jogo lá no Parque Antártica. Goleiro ainda. Goleiro. Inclusive, o Jamelli, eu me lembro muito bem aí daquele episódio. Tá Boa Rio. Tarde pra você. Eu joguei esse jogo aí. Joguei muito. O Jamelli, ele era atleta do Corinthians naquela oportunidade, quando ele foi jogar lá, ele Coitado. Foi jogar com a camisa do goleiro do Corinthians. Isso. Os caras deram chilique lá. Deram mesmo. Tava contando aqui pra gente. Ele tava lembrando isso. No mano. Backstage. Não deixaram entrar no campo com a camisa do Corinthians. Também só eu também. Né? Jamelli jogar polêmico. Um jogo de brincadeira lá com a camisa do Corinthians no Palestra Itália. É absurdo, né, velho? Ô, Jamelli, vamos recapitular um pouquinho aí, né? Tem uma garotada aí que fala, pô, eu não vi o Jamelli jogar, né? Tem aquela galerinha aí. Os teenagers aí, vamos recapitular um pouquinho da tua carreira, né? Você apareceu nos juniores do São Paulo, atuou pelo São Paulo, isso foi Eu comecei no São Paulo, a minha base toda no São Paulo. Meu primeiro jogo foi em 92, 93, naquele time do São Paulo, do Tele e tudo, né? Ruim, né? Daí fiquei até 94 lá, depois fui pro Santos, em 95, 96. Que time, hein? Nossa. E depois disso eu fiz a minha carreira praticamente inteira fora, né? Do Brasil, joguei no Japão duas vezes, no Kashiwa e no Shimizu. E no Zaragoza, né? Que foi o time que eu mais joguei. Fiquei Zaragoza. Quase 8 anos lá no Zaragoza. Daí voltei pro Corinthians e acabei minha carreira aqui no Barueri. Legal, se chegar lá em Zaragoza, fala assim, chegou. É rei. É rei. Tem até uma sanduíche estátua com o meu nome lá. E Tem moral, lá eu tenho moral. Já comi muito. Pode comer, por isso que eu tenho o sanduíche, pra deixar pra comer o sanduíche. Não tava falando de sanduíche. Legal, olha, então o Jamelli hoje vai analisar as manchetes, vai analisar os clubes aí, o momento de cada um, certo, seu Bento? Certo, claro. Certíssimo. Legal. Bacana, vamos lá, seu Bento. Aliás, mandar um abraço aí pro Marcelo Lima, né? Marcelo Lima, pra quem não sabe, fazendo um trabalho muito importante aqui nos bastidores do Estádio 97. Um abraço pro corintiano Marcelo Lima. Ele vai ficar bravo, hein? Hã? Vai ficar bravo, hein? Não vai nada, porque o Marcelo é gente boa. Pra caramba. Ah, então tá bom. É isso aí. Muito bem, vamos lá, manchetes do estádio, seu Bento. Aqui, só botar no intervalo aqui, ó, lá no Camp Nou. Quanto tá, seu Bento? Camp Nou. Quanto tá, seu 2-0 pro Barça. Quanto foi o primeiro, senhor? Foi 1-1. Gol do Messi e gol do Dembélé. Viola do Chelsea tá indo pro saco. Dembélé. Nossa, você tá aonde? Mas eu acho que eu já ouvi isso, mas não era assim, cara. Meu Jesus amado. O Vieira descobriu a música só na metade. Eu segui, acompanhei. Você tava dublando a música, Vieira. Você tava só mexendo a boca. Não basta canto e a gente passa a ser cantadinho. Para, chega. E no outro jogo, Sombra, 3-1 pro Bayern em casa, eu tinha ganho de 5-0 fora. Bem equilibrado, né? Isso aí foi espanco. 8-1 na somatória geral contra o Besiktas. Curioso é que o Paris Saint-Germain, que já foi eliminado, ficou em primeiro lugar no grupo do Bayern. Aí eu achava, mas vai ficar no grupo do Bayern, vai ser difícil classificar em primeiro. Classificou em primeiro, Bayern em segundo. Paris Saint-Germain pegou do Real Madrid. Ficou. E o Bayern, segundo, teve esse confronto difícil contra o Beşiktaş. Que azar, né? Não é? Muito azar, não é verdade? É belo comentário. Um belo comentário. Só o Palmeiras, então. Ah, nós! Então tá bom. Nós, vamos a nós. O quebra-bolão, né? Fala de nós, Domênico. Vamos lá, boa tarde aí. Tudo bem? Atendendo a vários pedidos. Vários pedidos? Né, inclusive do Palmeiras, da... Também da Polícia Militar, do Estado de São Paulo. Muita gente pedindo, então houve umas mudanças aqui, né? Nas quartas burrada, de final. Né, vamos lá, então o Palmeiras... Os caras chegaram a marcar jogo no momento que o Pacaembu não podia receber jogo. Ia ter corrido. Maratona. Pra variar, né? Os caras estão preservados. Não, fizeram a reunião sem a Polícia Militar, né? Isso que é um absurdo. E é tanto pedido pra não ter jogo, que daqui a pouco não vai ter jogo. Nossa. Vai ser o maior campeonato sem jogo da história do futebol. Então, Domérico, 17/3 no sábado, esse jogo ficou mantido, esse horário lá em Novo Horizonte. Sábado 19. Às 19 horas. 19. E o da volta foi para 21/3, quarta-feira. Quarta. E no estádio do Palmeiras, que tinha melhor. Que ser no Pacaembu. Pro torcedor é melhor, né? Mais conforto, né? É, então ficou isso aí. Vamos ver agora. O Corinthians, que ia ser às 11 no Pacaembu. Vai ser no domingo, às 16. Nossa senhora. Né? E a volta, dia 22, quinta-feira, às 20 horas, 20 horas. Lá na Arena Corinthians. Certo. O São Paulo, no sábado, que ia ser no domingo, foi pro sábado, às 16 horas, lá em São Caetano. Que zona, mudou tudo. E a volta, dia 20, né? Terça-feira, no Morumbi. Às 20 horas, 21 horas. Quinta, sábado e terça. Ia ser quinta, dia 22, isso, né? Isso. Bem organizadinho, né? Ficou bem feitinho, né? E o Peixe joga no domingo, às 19h30, lá no estádio de Santa Cruz. E no dia 21/3, na quinta-feira... Domingo e quinta. Era quarta. Na quarta-feira, 19h30. Ah, não, domingo e quarta. Quer dizer, eles não acertaram praticamente nenhum. Nada. Só o do Palmeiras de ida. Que é o 19 que ficou. É o que bateu. É o que bateu, né? Tão bem, né? Tá legal, né? Ah, tão bem, tão bem. A organização é tudo. Pelo menos corrigiram a tabela, cara. Claro, com certeza. De 8 jogos, vocês acertaram um. Não, mas o Domênico, o que aconteceu ontem na sede da Federação Paulista foi uma lambança. Nossa, ridícula e tosca. O que aconteceu hoje foi uma correção de tabela que deveria ter sido imposta ontem. Claro. Porque os caras que estavam lá, inclusive, pra tomar café e comer bolacha maisena, bolacha champanhe, sei lá... esses caras deveriam ter feito essa tabela ontem. Porque existe uma pessoa responsável e designada pra fazer essa porra dessa tabela. É o básico, cara. O cara é contratado pra fazer isso. Seu o cara que tá lá, que tem algum cargo na federação, ele tem que fazer, é o mínimo, é o básico. É igual um cara que pega lá aquele brinquedo lá que você encaixa a lua na lua, o quadrado no quadrado, o círculo no círculo, que uma criança de 5 anos faz. Certo. Faltou talvez aí essa aula pra esses caras da federação que fazem tabela. Brincadeira, porque, né, fizeram, mano, uma lambança engraçada. Como é que faz uma reunião dessa sabendo que ia ter um monte de jogo de time grande e não tem a presença da Polícia Militar? Não tem ninguém, olha, ninguém sabia. Já, não é de manhã, não é depois maratona, a Polícia Militar resolver. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Vocês vão lembrar muito bem. É, tem maratona. Passado não muito distante, aqui no estádio 97, que o Sombra criticou a tabela e muito vem o bem cara criticado, aqui. Lembra, muito Sombra? Bem, o cara vem aqui e refez. Lembra que você foi? Não, puta, mas que lambança foi esse capítulo. Esse capítulo foi maravilhoso. Vocês não lembram? Tem que relembrar esse assunto, porque olha, ele foi na federação. O Sombra chegou na federação, chegou aí lá. Né? É. Não, é sério. Que foi a tabela, acho que, do Campeonato Paulista. Sempre. Agora eu não tô lembrado de que ano, eu não sei se foi 2002. Não, não foi mais. Foi mais? É, ou 3 ou 4. Acho que a gente já tava aqui, nessa sede aqui. Sim. 2004, 2005. Mas 2002 tava aqui também. Ah, não, a gente veio em 2002, né? Mas acho que foi depois. Ou 3 ou 4. Acho que foi 2004, 2005, Sombra. Eu lembro que foi até um jogo onde... foi um dia que o bate-boca aconteceu e etc e tal. Eu tava indo com a torcida estádio 97 pro Murumbi. Pra ver São Paulo e Santos, e agora eu acho que foi o São Paulo e Santos de 2002, viu? É. Eu acho que foi. Bom. É, nós somos juntos. Então, porque a gente veio pra cá perto da Copa do Mundo 2002. Em resumo, o que que é? Naquele Campeonato Paulista, fizeram uma tabela lá do Campeonato Paulista? Onde era assim, vai, o São Paulo jogava 5 vezes em casa e 8 fora. Uhum. E os outros jogavam igualmente. Normal, né? Era normal. É, aí eu falei, meu, é bizarro isso aí. Entrou no ar, acho que na época era o Dino Gentili que fez a tabela. Esqueci, mas, não. Como assim, contestando? Ah, me chamaram pra ir lá. Daí o Marco Polo... quando você falou, ele falou, realmente você tem razão. Aí eu fui lá, eu Marco Polo... Eu convido você, Sombra, a ir na federação conosco. Lembra que ele falou? Fui. Aí o Sombra foi lá. Aí eu fui lá na federação, falei assim... Aí o Marco Polo chega e fala assim, mas você sabe fazer tabela como, etc. Porra. E tal. Pô, dei de eu falei assim, olha, eu faço tabela de campeonato de futebol de botão. É. Faço tabela de campeonato entre amigos. De videogame. De videogame, etc. e tal. E sei fazer bem uma tabela. Fazia muito bem tabelinha na época de namoro. Mas tipo para assim, pra não engravidar, né? Certo, senão... É, você entendeu? Nasci assim. Porra, aí a tabela foi mudada. Ainda e aí ficou tudo igual, né? Muito esse período, né? Ficou tudo igual. Ficou... tabelas aí com a federação. Imagina se você fizesse uma tabelinha hoje com o Marco Polo Deonero, a sua chance de estar em terra. É, exato. Eu vou falar uma coisa. Mas não era o Fará, não? Não, não era. Me lembro bem. É? Lembro muito bem dessa etapa, desse capítulo, não é verdade? Mas o importante, a questão é... Não, fazer tabela não é uma coisa complicada. Não, é uma coisa complicada. Eu me lembro muito bem desse acontecimento. É. Para mim, o que o Sombra fez foi a maior contribuição de uma pessoa viva. Você nem estava aqui, ô trouxa. Nem estava aqui. Maior contribuição. Você estava em algum vestiário masculino. Ao futebol paulista, brasileiro, mundial. Muito obrigado. Você lembra desse dia, né, Alê? Você lembra? Inclusive saiu nos jornais, né? Agora, do mesmo jeito que o Sombra colaborou, ele acabou prejudicando o futebol brasileiro. Quando ele empresta de maneira irresponsável Como o Mota assim? Para fazer a tabela das quartas de final do Paulista. Era o Mota que estava lá. Ah, é? Era o Mota. Ah, e aí, Mota, e agora? Ô, Mota, que isso? É você foi fazer lá? Eu tava que mudaram lá, tudo. O Sombra já aí mudaram quem manda, tudo. Quem manda nem tava lá, que era a Polícia Militar. É eles que mandam no Campeonato Paulista. Ô, senhor Bento, mas conclua. Como eu concluir aqui? Não, conclui. Então, agora concluindo, tarde, concluindo. Vamos lá. O Ale mandou aqui uma informação. O Ale mandou uma informação. Uma informação. Tá furo do Alê. É, não sei. Não, informação. Não, não é informação. Mas você me comprou. Não, eu não falei isso. Tá com medo. Tô falando que... Chegou uma informação vinda de outra informação, é isso? Chegou uma... Praticamente meu nome não está envolvido. Esses áudios de WhatsApp... Certo. Chegou uns 10, assim. Uns 10. Dizendo... Sim. De que a tia Leila... Leiloca. A Leiloca teria contratado o Thiago Silva. Nossa. O Chorão, você tá falando? Ah, não. Mas... Já pra jogar Libertadores, hein? Muito bom jogador, porém... Eles caíram nessa. Então, muito bom jogador, mas olha... Mano, você tá escolado pelo visto, né? Você não vai cravar nada antes mais, né? E eu não queria também. Nossa senhora! Foi dessa até o Zeca desligou o rádio agora. Ele tá no carro lá na serra, deve estar com o rádio ligado. Não, Domênico. Mas é isso aí. Deve ser mentira. Também. De corno é osso, hein, Benedetti? Aquele boato, né? Porque ele ganha quanto? 3 milhões? 3,5. É fácil, né? Pagar, né? 3 milhões, né? Ah, hein, Jamelli, que coisa, hein? Ganhando 3 milhões e meio, hein? E eu ter jogado essa época aqui. Velho. Caraca, velho. 3 milhões, um zagueiro. Zagueiro ganhando 3 milhões e meio, hein? Vocês estão aí, nossa, o quê? Vai indo, velho. Pênalti absurdo pro Chelsea, que fingiu que não aconteceu. Eita. Mas, ô, Jamelli, vem cá, você falou assim, pô, quem me dera ter jogado agora nessa época, né? Mas a sua geração foi aquela primeira que começou a ganhar um pouco melhor, não foi? Eu acho que sim, né? Porque se você for ver, na época, vai, sei lá, do Rivelino, do Pelé e tal, foi crescendo. Na época do Zico já melhorou, depois e vai vindo. Na época do Raí e na minha época e hoje, que são valores sensacionais, né? Hoje é um absurdo. E naquela época, quem ganhava bem, comparando com a realidade política do Brasil naquela época, eram as grandes estrelas, né? Os caras, o 10 da seleção ganhava bem. O zagueiro e os volantes eram mesmo. Goleiros, volantes estavam ali. Hoje, cara, qualquer jogador, nem titular de time, titular de time grande, sem pila. É um absurdo. É sem pau pra cima. Sem cara, mil o cara não deu um chute no time profissional. Tá... Na base, os caras já estão ganhando uma moeda. Molequinho, os caras treinando na base. E contrato de 5 anos. Tecnicamente, na década de 90, o futebol brasileiro era muito melhor, que foi quando você jogou. Se você pudesse escolher, Jamelli, ter jogado naquela época que você jogou, ou hoje, em questão de salário, aí você preferiria jogar hoje ou na década de 90? Na de 90. Não trocaria? Pode ser até uma coisa muito apaixonada e tal, mas era incrível, cara. Você pegava o Palmeiras Parmalat na quarta-feira, depois você ia jogar contra o Grêmio do Filipão e do Arce. Era um timaço. Depois você vinha jogar contra o Flamengo do Djalminha, não sei o quê. Depois você pegava o Santos, o São Paulo do Raí. cara, era só jogão, né? O nosso time lá do Santos. Então, eu procuro evitar de falar muito, porque parece que é uma coisa muito saudosista. Na minha época, ou quando eu jogo. Então, parece que você quer desmerecer um pouco do que está acontecendo hoje. Mas é legal porque você viveu, pô. Mas era demais, cara. Você via cada jogo. Por que que, Jameli, caiu tanto, tecnicamente, o futebol brasileiro e o futebol sul-americano de uma forma geral? Você não tem mais hoje, como tinha nessa época, você escalava uma seleção brasileira, o número 9, tinha 3-9, 4-9 para posição, de grande tamanho. Ou com 5-10, né, jogar com a número 10. Hoje, você tem um. Tem um Neymar, ninguém substitui. Você tem, sei lá, um Gabriel Jesus ou um Felipe Coutinho. Quem é o 9 da seleção hoje? Você entendeu? É o Gabriel Jesus. Mas não é o 9. Não é centroavante. Você entendeu? Djalminha e Alex ficaram fora. Djalminha ficou fora. Djalminha jogava muito. Não, na minha época tava fácil ir pra seleção. Romário, Bebeto, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Edmundo. Por que caiu tanto, na tua opinião, Jameli, o futebol? Tecnicamente falando. Eu acho que o jogador hoje sai muito cedo do Brasil. Sim. Então era difícil você sair do Brasil, né, naquela época. Então hoje qualquer um está saindo do Brasil com 17, 18, 20 anos. Então o que joga não é o melhor, já é o segundo ou terceiro melhor. Porque o melhor já foi, né? Já foi. E eu acho que também o jogo mudou muito. Mudou. Hoje o jogo é diferente. Futebol moderno? Esse futebol moderno de... Mais físico, né, Jameli? Linhas em 20 metros e linha alta, pressão baixa e não sei o quê. Mudaram as terminologias, mas o futebol... continua, né? Na nossa época, que eu jogava era marcar sob pressão, hoje é marcar com linha alta. É a mesma coisa, né? Só mudou um pouco isso. Mas eu acredito que hoje é muito mais valorizado o conjunto, como que o time se porta, como que joga, do que aquela época. Aquela época você jogava pro, sei lá, o Edmundo na ponta direita do Palmeiras e falava, meu, é um contra um, meu, se vira. E ele se virava. Né? Que nem jogava a bola no pescoço do Giovani e falava, oh, bicho, ele dominava no peito, ele baixava e dava de calcanhar pra você. Hoje não, hoje é todo mundo. E se o cara dribla, dá uma caneta, dá um chapéu, o cara do outro time vem tirar satisfação. Fica bravo. Achar ruim. Porra, né? Meu, peraí, meu, eu posso fazer isso, eu sou bom pra fazer, me marca. Faz igual. Né? Então acho que mudou um pouquinho. Muito mimimi? Muito mimimi, muito olhando pra televisão, muito Facebook, eu acho que isso atrapalhou. Chuteirinha colorida, né, Jameli? Penteadinho. Mas, Jameli, com relação a isso que você falou aí de dar rolinho, dar chapéu, eu acho que o jogador, ele não liga pra esse tipo de atitude, mas ele sabe muito bem quando o adversário tá tirando ele. Quando o jogo tá 0-0, o cara não deu a caneta. Agora, quando o jogo tá 4-0 e a torcida tá gritando olé, o cara recua a bola e fica tocando ali no campo de defesa e aí tenta fazer uma gracinha, uma embaixadinha na frente do adversário, o boleiro, ele tem um código de ética. Isso daí não tá escrito no regulamento, mas o cara aí que é profissional, ele respeita quem tá do outro lado, ou pelo menos deveria ser assim. Esse tipo de esculhambação quando acontece, não é nesse motivo aí com relação a isso? Por exemplo, vai, o pessoal pegava muito no pé do Neymar aqui no futebol brasileiro quando acontecia esse tipo de lance. Quando tava 0-0, ele não arriscava aquela caneta. Agora, quando ele tá na linha de fundo e a torcida gritando olé, ele tenta dar um chapéu ali ou fazer uma carretilha ou então dar um rolinho no cara pra tentar menosprezar e humilhar o adversário. Não é nisso que a boleirada se pega e acha ruim? Não, eu concordo com você. Quando tá 5-0, fica dando caneta e tal... Mas o que eu vejo hoje é que não é quando tá 5-0 ou quando o jogo tá decidido. É quando o cara tá ali, ele tem um recurso, ele quer dar uma carretilha aí, quer dar um chapéu. O cara já tenta intimidar. O outro fica bravo, meu. Tá porrada, eu concordo com você de que, pô, quando você fica... Lembra aquele caso do Edilson, né? Que o Edilson fez embaixadinha e tal? Pô, o pau comeu. No Palmeiras. Normal, era lá atrás, era nos anos 60 e é hoje. É um desrespeito. Mas o que eu vejo hoje é que tá todo mundo muito preocupado. Você não pode dar uma declaração. Você não pode comemorar um gol diferente. É muita regra, é o futebol mimimi, querendo ser muito quadrado, cara. Eu acho que a beleza do futebol é essa improvisação. É irreverência. É o erro do juiz mesmo, pô. O juiz erra no domingo, cara. O programa de segunda-feira de esporte tá falando do erro do juiz. Pô, eu acho que vale isso, né? Não é que eu seja contra colocar o árbitro de vídeo e tal. Eu acho que tem que ter. Mas a polêmica no futebol faz parte, cara. Faz parte disso, de tudo isso, meu. Senão não tem graça, né? Sim. É isso aí. Tá certo. O que mais, seu Bento? Mais nada do porco? Primeiro, tá só preparando pro final de semana aí. Seu Bento. Treinando aí. Tá certo, então. Vamos lá. Que mais? Que mais? Vamos ao tricolor agora. São Paulo! É hoje! Time do Jamé. Jamé jogou lá, hein? É nóis aí, ó. É hoje? É daqui a pouquinho. Mais um passo para o título. Você vai falar pra quem torcia na infância, será? Eu falo, meu. Qual? Não tem problema. Juventus, pô. É mesmo, Jamel? Mas aí é. É político, hein, Marcinho Jamel? Tá muito mimizento, hein? Corregadio, hein, Marcos? Correto, é isso aí. Não, mas não, grandes craques do São Paulo, por exemplo, torciam para outros clubes. O Careca, na infância, era santista. Eu sei para quem o Jamel torce, mas não vou falar. Eu também sei, mas não vou falar. Eu só sei que ele estudou no Borjão, lá no Tatuapé, é ou não é? Ah, isso sim, cara. O Porão, grande escola estadual de primeiro e segundo grau, professor João Borges. É isso aí. Boa, Jamel. Deixou saudade lá, alguma coisa? Sempre deixa, né? A população loira no Tatuapé. Tem bastante loira no Tatuapé. Cara, até outro ano eu votava lá, mas daí eu mudei meu título pra Santos, eu voto em Santos. Como diz o Mano lá no Rio, o Mano fala, né, Mano? Quando você vai votar, você vê aquelas amigas que era bonitona, que tá, né? Só o bagaço, né? É, a eleição, ela cagueta todo mundo. Aquela menininha que era gostosinha da escola. Todo mundo, nossa, bagulho, aquela menina mó bonitinha, não sei o quê. Ela chega no dia da votação, né, mano? Todo mundo, pô, como é que será que ela tá? Ela aparece, mano. Começa a tremer a terra, assim, ela andando. Ah, mano. Não, vai. Ela puxando, assim, um cacho de filhos, cara. Você fica 4 horas na cabine, né, mano? Pra sair, até enquanto ela não sai. Não, ela vai apertar o botão da tecla lá da cabine. Pega 3 botões de uma vez só, cada vez. Não, Marcos. Ah, mas é verdade. Ah, olha a gordofobia. Isso, ela... O chefe tá chorando. Esse é o caso que aconteceu. Ela anula, né? Triste. Eu lembrei de uma senhora. Ô, juiz! Ô, juizão! Mas ele não disse que senhora é. Segue o jogo, segue o jogo. É daqui a pouquinho, às 19h30. Não, é. E é legal também, né, quando você vai votar isso aí, você fica se comparando com os caras da tua idade. Tá, né? Bem. Esse aqui tá mais careca que eu, tá mais barrigudo. Esse é o mais importante. Esse é o Ale, nunca falou cara de ninguém. Tá derrubado, o problema é quando chega um cara lá, meu, todo bombado, forte pra caramba, que era o bobão da escola, o cara tá bem, tá rico. Olha o Jamel falando do Mano. Nossa, mano, que deitada que o Marcão deu. Não, rico, e o pior não é isso. Hoje é dia dos careca também. Tem hoje é dia. Parabéns aos careca. Ah, recebi hoje. E ô, Domênico, você vê como são as coisas. Mas eu tô o Jamel falou que os careca totalmente. O Jamel falou que os caras ficam comparando quem tá mais careca, né? O Alê, todo ano ele muda o título pra uma escola diferente pros caras não reconhecerem ele. Pra ver se encontra a tua irmã. Ô juiz! Cadê? Não, quero ver. Quero ver agora. Cadê a justiça? Cadê a justiça? Cadê? Mas ele é fácil, viu, Alê? Aí, Vieira e o Lu. Toma o cartão amarelo pra você. Quando eu falo... Caraca, velho. Eu vou falar um negócio. O RG, eu só tenho uma coisa a dizer. Jack e Rose... Jack e Rose tão demais. Esse navio vai ser demais. Pede árbitro de X-Men. E aí, seu Ben? Manda, vamos lá. Rumo ao título. Primeiro jogo, vai. É, o jogo aqui foi 2-0. Fala de nós, Ben. 19h30. Sim. É, lá tá no calor, viu? Tá nevando lá hoje. Tá nevando lá hoje. Tá uma lua, rapaz. Eu vi umas fotos de lá agora. A lagoa. É, e tá aqui, ó, tem umas mudanças, né? No time do Tricolor, o Vortor. Vortor, o Jusilei. Vamos lá, a escalação daqui a pouquinho. Jusilei então. Joga hoje? Joga. Opa. Vamos lá, a escalação do Tricolor daqui a pouquinho, 19h30. Vem Jean. Valeu, olha. Jean. Éder Militão. Certo. Militão. Olha, Anderson Martins. Essa também, eu não entendi, mas beleza. Vamos lá. Não, tá contratado, pô. Tem que jogar. Ah, tudo bem, mas. Rodrigo Caio. Deixa certo. O professor trabalhar. E Júnior Tavares. Sim. Boa. Aí o meu campo vem com Jusilei, Petros e Cueva. Petros. Sim. Marcos Guilherme, Vardívia e Trellis. Com relação à escalação, seu Bento, a única coisa que eu não concordo aí é o Anderson Martins no lugar do Arboleda. Pô, eu não já sei tá se... cornetando já? Não. Eu também acho. Não, só não entendi essa colocação aí do Anderson Martins banco, no time. Né? É, com relação ao Trellis no lugar do Diego Souza, é por condicionamento físico, que o Diego Souza tá muito abaixo, né? Mas o fundamental hoje, o seu Bento, é jogar com o regulamento embaixo do braço. Então faz aquele 1-0, toca a bola. Que é mais difícil, né? Faz aquele 1-0 lá, daquela segurada de bola, porque, mano, domingão nós vai ter que pegar o São Caetano e aí sim nós vamos ter que correr, irmão. Então hoje o jogo tá praticamente resolvido, São Paulo meteu um golzinho ali, acho que segurar, já tá... Né? É, toca a bola e já era, mano. Mas não tem gol fora, né? Não, já era. Até o empate... Jamel, pode perder. Te perguntar um negócio, você jogou com o Raí, né? Vocês mantêm contato ou ainda já se falaram depois que o Raí assumiu a posição de dirigente do São Paulo? O que, que você pode falar da situação aí do São Paulo e do Raí? Bom, eu acho que o Raí, em primeiro lugar, foi muito corajoso de assumir, né, essa função aí por tudo que ele foi para o São Paulo. E nunca ter trabalhado, ter tido experiência nessa função, se preparou, estudou, mas no dia a dia é diferente. E eu acho que o São Paulo precisava de um cara que nem o Raí ali para estar naquele posto. E torço muito por ele, cara. Torço para que dê certo, porque é um cara que lá atrás me ajudou muito quando eu comecei. Ele já era o Raí, né? Era o 10 da seleção. Eu estava começando e me ajudou em várias coisas, até no meu primeiro contrato, enfim. Então tem uma relação. Faz muito tempo que eu não falo com ele. Acho que o ano passado a gente conversou, algum jogo desses de confraternização a gente estava junto. Tô com vontade de ligar para ele, devo ligar para ele, deixa acalmar um pouco isso daí, para deixar à disposição o que eu puder ajudar, né, nessa gestão deles. Eu acho que é um momento de todo mundo dar as mãos aí e fazer uma força. E ele está cercado de gente que entende muito de futebol, cara. Que o Ricardo Rocha, o Lugano, são jogadores que já passaram por muita coisa, mas tem essa dificuldade de não ter tido essa experiência, né? Uhum. Mas a identificação e o que esses três caras significam para o São Paulo não tem tamanho, né? Como que você viu a contratação do Aguirre? Cara, eu gostei muito, cara. Eu gostei muito. Talvez tentaria segurar um pouquinho mais o Dorival, mas a gente de fora, né? A gente não sabe a pressão que é, como que é o dia a dia ali. Mas o que eu tô gostando mais de tudo isso é... Não é a contratação só do Aguirre. O relacionamento que ele tá tendo com o treinador... O Jardine, preparando o Jardine, puxou o Jardine. Eu acho que é o futuro do São Paulo, e essa relação aí acho que é fundamental, cara, porque o São Paulo sempre foi conhecido por revelar jogadores e por ter a base muito forte. Tem Cutia, tem que sair mais gente de Cutia, mais gente lá de Cutia, e eu acho que essa dobradinha entre o Jardine e o Aguirre vai dar certo. Legal, bacana, é isso aí. Você vê esse elenco do São Paulo, por exemplo, qual o potencial desse elenco? Você acha que esse é um time que pode chegar onde? Cara, a gente sempre fala, né, que o São Paulo, nos últimos anos, o problema não era treinador, o problema não era jogador, era mais um problema de mentalidade, de postura, enfim. Você vai falar que o elenco do São Paulo é fraco, meu? Eu acho que, pô, é um dos mais fortes do Brasil. Jogadores individualmente ali, se todo mundo estiver rendendo no nível deles ali... Opa, gol do Barça. Aí lacrou, hein? Aí lacrou. De novo. Já Messi. Tava lacrado, né? Mais um no meio das pernas, hein, mano? Se Courtois também, vou te falar. Não é mais o mesmo, hein? Desculpa, viu, Jamel? Mas Courtois já era, viu? Esse cara. O Cássio é melhor que Courtois, cara. Você tá louco. Tem momento, dois no meio das pernas, velho. Tá louco, que isso? Ganhou. Que brincadeira. Mano, cada dia tá mais louco, viu, velho? Por favor, Jamel. Ah, não dá, né? Gol do Messi tem que parar, né? Parar pra assistir, né? Não tem jeito. É o maior jogador? Grosso. Cara, hoje? Ou o Cristiano é melhor que ele? É muito particular, cara. Mas se eu tivesse que contratar um jogador pro meu time, eu contratava o Messi e não o Cristiano Ronaldo. Eu também. É mesmo? Eu não fico em cima do muro porque é questão de gosto isso daí. Sim. Mas o baixinho aí, cara... Olha isso. Ele resolve, né? O outro também, né, meu? Mas ele... O Cristiano Ronaldo, ele me parece um jogador um pouco mais versátil no estilo de jogo. Mas o Messi, ele me parece muito mais decisivo nesse perfil de jogo que ele tem, né? Ele é o cara de drible curto, ele em velocidade, ele é mortal. Para mim, um critério de desempate nessa disputa, que é maravilhosa, né? A gente é muito feliz de ter esses dois jogadores, poder assistir esses dois jogadores atuando. Para mim é que o Messi nasceu gênio, e o Cristiano Ronaldo, com muito trabalho, com muito esforço... Foi chegando nessa posição. Se tornou um jogador absolutamente especial, mas... Eu também acho. O Messi foi gênio desde sempre, é dom dele. É dom. E o Cristiano Ronaldo melhorou até a lata, né? Porque ele era fraco. Ele era feio. Do Sporting, né? Do Sporting? Pô, é, o Manchester também já era. Depois que ficou... Falou, Brad Pitt. Falou, agora. A gente tá não falando, vai zoar o Ken brasileiro, não, hein? Ken brasileiro? Eu não. Quem? É o chefe. O chefe Benedetti é o Ken brasileiro? Só que ele é o Ken dentro do navio, entendeu? Ele tá com um navio por fora. E o lateral Regis, que veio do São Bento, deve assinar na quinta, viu, seu Bento? Nossa, agora vai, hein? te falar, direito, é o novo Daniel Alves, hein, mano? Tô sentindo, hein, irmão? É o novo Daniel Alves. Porque vocês santistas... Não fala de lateral hoje, vocês santistas, vocês poderiam fazer uma negociação com a gente, porque a gente não quer roubar jogador de vocês. Negociar, a gente tá... A gente queria comprar o Vitor Ferraz. Tem dois laterais lá. Na mão grande? Acabamos de renovar o contrato do Vitinho. Se quiserem pagar a multa, a gente negocia. Eu não entendi, não sei que time você tá falando. De renovar. Não, eu falei que o São Paulo não quer roubar o jogador em lugar nenhum. Significa que alguém quer. São Paulo e Santos sempre fizeram negócios legais. Muitas vezes, muitas vezes melhor pro Santos do que pro São Paulo. Entendi também. Ninguém quis furar o olho de ninguém lá. Eu não tô entendendo. Quem quer roubar o que? Eu não entendi, mas concordo com o senhor. Porque às vezes no futebol tem clube que é oportunista e tenta pegar jogadores em litígio em outros clubes. E nesse caso aí... Clube conhecido? Não, não, não. Então, Sombra, acho que você precisa dar um F5 aí no teu conhecimento de futebol. Os mais talaricos do Brasil, inclusive categoria de base, é o São Paulo. Você não sabe dessa história. Por que que o mano ficou nervoso? Não entendi. Não entendi também. Ah, serviu a carapuça, né, Dodô? Pelo contrário. Serviu a carapuça, hein? Um dos times mais talaricos do futebol brasileiro, inclusive cobiçando a base dos outros clubes. E não foi um único fato isolado. É o clube que vocês torcem. Talarico é mal. Não entendi agora. Ô, Jamel, deixa eu perguntar. Eu não falo mais com o Talarico. Talarico roubou minha mulher. Isso. Jamel, deixa eu perguntar aqui. Ô, Jamel. Não é o Santos tem o Daniel Guedes, um bom lateral, tá se mostrando, no meu ponto de vista, um bom lateral direito, né? Sim. E tem o Vitor Ferraz também, que é um jogador que eu também vejo com bons olhos aí. Como fica você tendo dois bons laterais lá? Pro Vitor Ferraz não é ruim ficar no banco? Ah, tem que ver se ele vai ficar no banco, né? Essa competição aí, acho que ele pode jogar no meio também, sei lá. Ah, tá. Eu acho que sempre quando tem dois jogadores brigando pela posição, é benefício pro clube, cara, porque um vai fazer com que o outro seja melhor e vai estar ali no pé, e se o cara der vacilo, tomar o terceiro amarelo ou não jogar bem, o outro entra e não joga mais. Então acho que é bom essa disputa. E voltando um pouquinho, falando do Regis, o Regis foi meu jogador quando eu era treinador lá no Marcílio Dias. É bom, Jamel? Ele é muito bom jogador, cara, era um cara que tem força, um cara que lá com a gente jogava comigo, né, ele era titular do meu time, jogava sempre. E fez um campeonato muito bom pelo São Bento. Ofensivamente, né? Ele vai bem, não vai, Jamel? Vai bem, cruza bem, bate bem na bola, ele bate falta também. Só que é aquele negócio, né, cara? É, jogar no São Bento é uma coisa, jogar no São Paulo é outra. A camisa, a pressão. Anos? 28 anos. Ele é um cara muito bom de relacionamento, muito bom de vestiário. Pronto. Eu aposto que o São Paulo dê certo com ele, torço por ele. Tem muito São Paulino questionando, né? Questionando, pô, mas 28 anos, nunca jogou... Onde jogou o Regis, né? No Marcílio Dias. Pode ser o novo Zé Carlos, né, Sombra? Mas vai que é o novo Zé Carlos. Lembra daquele Zé Carlos que imitava o Galo lá? Pô, jogou a Copa do Mundo. Jogou a Copa do Mundo. Veio da Matonense, não é? Um baile da Holanda lá, né? Ah, mais velho. Não interessa, velho. Mais velho que o Zé Carlos é aquele Ademar que apareceu no São Caetano também. Verdade, apareceu no futebol americano. Lembra? Kicker. Só pra chutar, né, mano? Ademar, velho. E aí, tá difícil comprar os materiais pra obra? Você cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Você precisa conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia, isso mesmo. A Obra Max é para você profissional da construção, lojista de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter a sua casa. Tá precisando de fechadura? Então escuta essa oferta. Fechadura de entrada 40mm cromada Stan, só R$ 29,50. Precinho. Corre para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes, todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas, prefixo 11-3003-3400. É Obra Max. Valeu, Obra Max, Estádio 97, convidando você. Alê, como tá a sua ansiedade pelo resort do Estádio 97? Eu tô tomando a pílula do dia seguinte para chegar logo o dia do resort. Você tem uma ideia. Porque, olha, o Alê que dizem... Que você não queria engravidar, Alê. Não se precaveu, né, com o namorado. Mas ele já tá com essa barriga de pequeno. Vou falar quem que eu vou engravidar, viu? Não. Aliás, se olhar a barriga da galera aqui, a gente monta uma maternidade, né? Menos você, chefinho, que tá muito bem. Você acha que o Sombra tá sarado ali? Não, eu tô de 3 meses, né, diria. Sabe aqueles 3 meses? Você passou já dos 9, né, Vini? Não, eu ainda não. O que eu acho que quem vai... quem tá pra parir é o Mota, porque assim, além disso, ele tem a anca larga, ele é pronto pra ser... Ah, juiz! Não dá pra falar, né? Olha o teu tamanho, velho. Devia ter vergonha de falar. Não fala assim do chefe. O Mota é uma mistura de grávida de Taubaté com o Bugalú do Gugu. Que isso? Quem pesa mais aqui? Quem vocês acham que pesa mais aqui? O Mota pela cabeça. Já foi... o tamanho do elefante ali. Já foi feito essa elefante. Não. Você, os dois. Não, RG. Aquela vez foi feito a turma de cá contra a turma de lá. Eu tô falando quem é que pesa mais no estádio aqui. É um piso pesado do estádio. Tá entre Seu Bento e Chefe Benedetti. Quanto você tem, Seu Bento? Não, eu já falei com o teu pé. 130. Então, eu tô com 121. Ah, para. E o seu chefe... É engraçado que o Vieira engordou 5 quilos na cara, que ele tá com 116. E aí? Não, chefe. Pega aí o... Sem mentir. Eu tô com 124 quilos hoje. Amanhã talvez esteja Motinha. Um pouco mais, né? Que eu vou jantar. Não, seu Bento. Só? Mas o Benedetti, você não fez seu Bento e chefe. E olha, Benedetti. Diga, mano. Pesa 97, eu peso 85. O Benedetti, ele fez a cirurgia bariátrica, velho. Pra você ver como é que tava antes, né? Você fez? É, o chefe meu. O chefe duas vezes. Você não fez. Chefe, para de ser mentiroso. O chefe fez? O chefe é um paquiderme. Mas o cara esqueceu umas 4 lasanhas aí. Ó, mas se você quer estar ao lado desse time de peso do Estádio 97, de 18 a 20 de maio, nós estaremos ao vivo no Vale Suíço Resort. Sensacional, tá? Né? No Vale Suíço. O Vale Suíço é pertinho de São Paulo. Você vai pela Fernão Dias. É a nova temporada do resort do Estádio 97, de bonito, 18 né? a 20 de maio, Dodô. É, o chefe vai passar as imagens. Agora você vai ver. O chefe não, desculpa. O Louco. O Sérgio Louco. Não, não sei. Ele tava separando as imagens lá que eu mandei ele fazer uma edição das imagens. Eu não sei se deu pra ele fazer. Mas então, de 18 a 20 de maio, estaremos juntos no novo resort do estádio, que é o Vale Suíço, tá bom? Muito bom, cara. Fica ali, margeando ali a Fernão Dias, tá bom? Lá pelo quilômetro 100 e tralala, 120 mais ou menos. Você chega rapidinho, uma hora e pouco você tá lá. Estaremos juntos de 18 a 20 de maio. E o resort é maravilhoso, tem 11 piscinas. É muita piscina, né? São 5 piscinas aquecidas. Muito bom. 3 piscinas cobertas. É muito legal. Tem um lago maravilhoso, com pedalinhos. Vai ter beach vôlei pras meninas. Vai ter beach vôlei pras meninas. Vai ter o torneio de futebol de campo pros homens. Opa! O Ale vai, é verdade que o Ale vai fazer uma demonstração lá, que eu tô sabendo? Não, de futebol e de futebol. Vai? Não, o senhor vai fazer? Né? Calma. Hã? O ano passado eu joguei, queridão. Você entrou em campo. Você não jogou porque não cabia no campo. Olha, jogou ele e o Vieira e passaram vergonha lá. Não, senhor! E o Mano passou mal. Passou vergonha. O Mano ficou com medo de entrar lá. O Mano viu eles passando vergonha, né, Mano? Vieira não tem nem joelho pra jogar. Inclusive o Ale parecia uma foca com uma bola. É. E... aqueles leão marinho, sabe? Nossa senhora, que horror. Falta o dente, né? Então... Cara, então nós estaremos lá no Vale Suíço, vai ser legal demais. Eu tenho um recado aqui do pessoal da Lotus Travel, que é a nossa central de reservas, onde você pode fazer hoje mesmo suas reservas no 2896-4665. Repita. 2896-4665. Sim. Então eu gostaria de dizer o seguinte, cara. Os chalés estão indo num processo acelerado. Então, você que quer... Ah, puta, mas eu quero ficar no chalé e tal. Então acelera aí, cara. Liga lá. Porque o chalé é legal demais, viu? A gente tem vários tipos de acomodações, tá? Apartamentos VIPs, suítes VIPs, etc e tal. Tem chalés também. A procura pelo chalés é imensa. É um lugar bacana pra você, de repente, levar um número maior de pessoas, né? Verdade. Pra ficar no aconchego da família, naquela noitezinha fria do sábado, da sexta. Bacana, tem bacana. A baia do Motinha também, né? Ah, tem a baia. Ô, mano! Até você, velho! Tá todo nervosinho, mano. Aliás, tem muita gente perguntando. Traíra, hein, Motinha? Mano? Como é que vai ser o banho de piscina do Mota? Foi a Thaís que mandou, ele tinha. É, o banho de piscina do Mota vai ter um tanque especial pra ele não contaminar as pessoas. Ah, é verdade, eu comprei na Obra Max o tanque. Nossa! Ah, é. Então liga lá, 2896-4665. Também vai ter o torneio de beach vôlei para as meninas. A gente vai ter clínica de futebol com o professor da Replay Sports para homens e mulheres. Num sábado para homens, num domingo para as meninas. Ou melhor, no sábado para as meninas e no domingo para os homens. Você vai, né? Que dia, ô chefe? Eu vou no dos meninos, por incrível que pareça. Ah, bom, a gente não esperava outra coisa de você, chefe Benedetti. Obrigado. Não é mesmo? E você pode parcelar em 6 vezes no cartão, tá? pode parcelar em 6 vezes no cartão, dá aquela facilitada pra você. Liga agora, 2896-4665. Repita. E 2896-4665. O WhatsApp para informações é o 96-329-7659. 96-329-7659. Vai bombar. Nós já temos 30% das acomodações reservadas. Isso porque falta, acho que, 67 dias pro evento, hein? Falta mais de 2 meses, nós já temos 30% das acomodações reservadas. Esse lance do inclusive de bebidas tá animando demais o povo, que das 10 da manhã às 11 da noite, você consome água, sucos, refrigerantes, cervejas nacionais, caipirinhas e caipiroscas, tudo dentro do pacote, não paga nada. Você quer qual? A caipirosca ou petisco, Ale? Não, eu vou falar uma coisa. Eu, até com relação a esse open bar aí, eu tomei uma providência. Qual? Eu resolvi ler tudo que traz de mal a bebida. Sim. Tudo que a bebida faz de mal, eu resolvi dar uma lida. E agora eu parei de ler. Eu vou continuar só na bebida mesmo. Agora, tem muita gente me perguntando aqui no meu computador. Sim. Se aquela brincadeira de pintar o Mota... Com aquela dá aquela pintada no Mota de branco e vermelho pra virar o alvo. Pra jogar dardo tranquilizante na mula. Se que vai isso? Ter realmente. Ah. Vai ter, sim, o alvo já está sendo confeccionado. Mas só são 100 dardos por criança. Mas não são tranquilizantes, hein? Senão ele dorme no primeiro. Então, mas é pra acertar precisa, um 100, mas pra isso aí dormir precisa uns 150, hein? Isso é grande. Mas vai ter sim. Vai. Tá confirmado. Mas também. O dardo a gente não encontrou, colocou uma garrafa PET com um prego na ponta. Mas esse aí mas que vale é mais a brincadeira. É mais barato Pra rádio. Queria agradecer o apoio da Futiliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time em futiliga.com.br. Futiliga, 15 anos conectando o futebol. E você pode assistir o Estádio 97 através do nosso Facebook. As transmissões online e vídeo estão de volta. Assiste aí, facebook.com/energia97fm, também através do nosso site 97fm.com.br ou através do nosso novo aplicativo, tá bom? Tá legal demais. Continuando com as manchetes do estádio, no oferecimento de baterias zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro, tinta Suvinil, Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada e McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Corinthians. Corinthians. Primeiramente, vamos falar aqui do jogo de hoje, que tem liberta hoje, né? O Deportivo Lara. É, porque o Corinthians está, viu, Bento? É, verdade. O Corinthians tá. E teve uma mudança aqui no ataque do Corinthians. Vamos lá, é o Cássio. No ataque? Cássio no ataque? Não, vou passar na escalação, legal, pô. Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Sid Clay. Gabriel, Michael e Rodriguinho. Romero, Cleison e o Sheik, mano. Sheik que vem, surpreendeu aí na última partida, vai pro jogo hoje titular. Tá bom, é isso? E cadê o Zeca? Ai, o Zeca. Não, mas não tá na escalação? Não tá. Ainda não. Para, Domênico. Ainda não. Não, porque tá na escalação. Olha o outro prego aí seguindo. Aguenta aí, segura tua peruca aí, porco. O que aconteceu, mano? Se fecha aí, porco. Tá nervoso por causa de quê? Não tem ninguém. Se fecha aí, porco. Dá uma segurada aí. Mas o que foi? Quem tem Sid Clay não precisa de Zeca, mano. Tá. Já pode pedir música no Fantástico, seu Bento? Ainda por quê? Não. Por quê? Não, já veio o Drogba, já veio o Alex Teixeira, agora vamos Zeca. É Drogba, é verdade. Mas vamos o Zeca, depois que o Corinthians falou que ele e os empresários teriam que assumir qualquer bucha que vinha, os empresários deram uma segurada, né? Opa, não é bem assim, então o Corinthians vai tentar resolver ainda a situação do Zeca. E hoje foi dia de nos twitters aí do... Oficiais do Corinthians. Então conta Santos. Tudo como foi, hein? É. Pra é, deixar... Nossa, né? Conta como foi. Mano, tá chateado. Faz a ordem cronológica. Tem gente no carro agora que não tá sabendo o que se trata. De manhã o chefe Benedetti tem aqui, ele ajuda. Fala, chefe, ajuda. Não, de manhã o Corinthians postou publicou. Uma montagem com um carrinho... Sim. Sentido imigrante São Paulo, falando assim, o fluxo tá bom pra sentido São Paulo, já novidades na TV Corinthians. E aí o Santos, na sequência, postou no Twitter, educadamente, falou assim, pessoal que vai pegar a estrada, cuidado. Que não tomar cuidado com o carro, pode ter consequências milionárias. Só isso. Só avisou. Só avisou. E aí agora, no final da tarde, saiu a notícia de que eles, os empresários recuaram porque o Corinthians bateu no... na tecla de assinar aquela cláusula que a responsabilidade seria toda deles. Vai. E aí começou a pipocar um monte de montagem. Que o carrinho do Zeca foi encostado pela polícia. O Zeca trocando o pneu do carro na serra. E só é, entre outras, né? O Zeca Pagodinho assinando o contrato. Falou, chegou. Alô, mano, aqui, você ó, tá vivo ainda, não? Tem. Eu tô. Levanta o mano aí. Ó, muito vivo, por sinal. Demais. Até recovi. Um foi legal. Fala aí, mano. Fala aí. Tem um perfil aqui chamado Falando de Alvinegro. Ele falou assim, ó, fala Ecovias, estou esperando um amigo meu em Itaquera. É, disseram que ele se perdeu na Imigrantes, procura aí, por favor. Estamos preocupados, e uma foto do Zeca chorando. Aí a Ecovias respondeu aqui, ó, ainda não encontramos nada, com um rostinho smile triste, assim. O emoticon triste lá, aquele sorrisinho lá. Aí tem os caras aqui comentando embaixo, tipo, falando, ó, voltar na contramão é crime, fiquem de olho, enfim. Mas a situação é a seguinte, Bento. Com relação ao Zeca, cara... o Corinthians em nenhum momento assumiu que contratou o jogador. Existia aí, ele foi fazer exames médicos e tudo mais, mas em nenhuma nota oficial o clube assume a contratação do jogador. Existia essa expectativa ontem, existia expectativa hoje, só que diante de tais fatos, a diretoria do Corinthians, ela tá certa. Ela não tem que assumir um risco que lá na frente com esse custo. O Palmeiras assumiu diante do Scarpa, colocando aí, mas em caso de bucha, em caso de perder na justiça, a consequência fica com o empresário e com o jogador. Ok, o papel aceita tudo. Precisa entender se a lei vai analisar da mesma forma. Porque não basta você fazer um acordo com a outra parte e falar, tá acordado entre ambos aqui, beleza, é isso que vale. Porque se esse negócio for parar na justiça, precisa haver um entendimento da justiça. Se esse contrato aí, colocando aí o jogador e o agente, o jogador e a empresa que cuida dos direitos aí do atleta, que cuida dos interesses dele, se a própria justiça vai reconhecer esse contrato como válido. Porque numa dessa, vai 150 milhões. O empresário talvez não tenha para tirar do bolso e bancar uma causa dessa. Ah. O clube tem mais receita para poder buscar. Uhum. Então, esse negócio de solidariedade é um negócio meio complexo. Eu não vou falar aqui com 100% de certeza porque eu não domino o assunto. Eu falei ontem e repito hoje. Se a gente for se aprofundar nesse assunto, eu acho legal ligar para advogados que possam dar o parecer a respeito dessa situação. O Corinthians ele está amparado. Ele contratou o Santoro para que possa analisar essa Rodrigo possibilidade. Santoro. É ele mesmo, isso. Ator. Não é. É o advogado que está acostumado aí. Não é o ator. Mas o Santoro é uma sumidade no assunto. É um cara que tem experiência, inclusive, internacional com relação a esse negócio de leis e negócio de mecanismos que a FIFA exige hoje. É um cara que tem um respaldo para poder orientar o clube. Agora, a diretoria do Corinthians, através do Duílio, ontem na própria Federação Paulista, ele já tinha dito isso. Falou, o Corinthians ele tem que se resguardar. O Corinthians ele não corre riscos porque ele vai colocar em contrato essa cláusula. De que se houver, talvez, aí uma derrota do Santos ou do Zeca na justiça, que o Corinthians ele não tem nada a ver com isso. Eles que se resolvam. E acho que ele tem razão. Porque o próprio presidente do Santos, aí o nosso querido Pérez, Levi, falou que a multa é de 150 milhões para o mercado interno e de 200 milhões para o exterior. Isso. O Corinthians ele não pode se desprender dessa quantia hoje. Por causa de uma ação trabalhista aí que o Zeca move contra o Santos para rescindir o contrato. O Zeca, ele ganhou na justiça o direito de continuar trabalhando. Mas vai haver uma audiência para analisar agora a validade ou não do contrato vigente até então. Porque o Zeca alega que esse contrato não existe mais, que esse contrato já não mais pertence a ele, que ele está livre para poder ser inscrito por qualquer outro clube. Porém... haverá um desdobramento, Benedetti, porque vai. Quem perder, ou o próprio Zeca ou o próprio Santos, vão recorrer. E tá na cara que vão recorrer até a última instância. Então isso vai dar muito pano pra manga. Temos situações aí de que já aconteceram, por exemplo, o próprio Rogério Pedalada, que perdeu, ele ganhou o direito na justiça de poder jogar em outro clube, ele saiu de forma litigiosa do Palmeiras, mas depois ele teve que reembolsar o clube com uma quantia. Enfim, não sei o que vai acontecer. Recentemente tivemos aí esse precedente que foi aberto pelo Palmeiras com relação ao Gustavo Scarpa. O próprio Palmeiras ele coloca em contrato. Repito aqui, em caso de derrota na justiça para o Fluminense, o atleta, junto com os seus representantes e a OTB, se responsabilizam pelo pagamento da multa e o valor proporcional ao que consta na ação. Ok, mas repito, não sei se isso tem uma validade perante a justiça. Porque você pode assinar, por exemplo, uma cláusula, olha, eu estou assinando aqui uma cláusula de prioridade quando eu voltar para o Brasil. Eu assino contigo. Falo, ó, Benedetti, vou jogar no teu clube quando eu retornar, prometo. Uhum. Ou pelo menos você será consultado em caso de retorno da minha pessoa para o futebol brasileiro. Aí você fala, beleza, estou amparado. Quando o cara retornar, eu sou o primeiro a ser consultado. Só que nesse meio do caminho eu falo, não quero mais jogar no teu time, Benedetti, quero jogar no time do Palmeiras. Você fala, não, mas eu pago o valor que o Palmeiras quiser pagar. Eu igualo a proposta. Estou exercendo o meu direito aqui, que está estipulado em contrato, em caso de retorno, de eu poder contratar você novamente. Eu falo, não, mas eu não quero mais. Se isso for parar na justiça, será que existe uma legalidade dessa cláusula? Eu acho que não, porque você pode escolher onde você vai trabalhar. É o livre-arbítrio. Exatamente. É o direito que você tem de poder optar por trabalhar no clube A, B, C ou D. Só que o contrato está vigente. Até segunda ordem, o contrato ainda existe. Uhum. Tanto que o Santos está reivindicando isso na justiça. É que são casos totalmente diferentes. Tá dando... né? Não, estou só colocando como exemplo a questão da lei em si. Sim. Porque muitas vezes o que está no papel, por mais que tenha sido um acordo entre as partes, a lei não pode ser que não reconheça aquilo. O juiz pode olhar e falar, desculpa, bacana, não tem nada na lei que determine esse acordo que vocês fizeram. Fala, pela lei isso não existe. Ele pode jogar onde ele bem entender. E aquele direito que eu teoricamente tinha por ter combinado isso contigo, a lei não reconhece. Sendo assim, você vai para onde você quiser e deixa o cara lá chupando o dedo. Mas é fácil claro, resolver. Mas isso aí é porque o cara não tem mais contrato, isso é uma outra coisa. É fácil resolver isso, viu, mano? O Santos precisa de jogadores, o Corinthians gosta do Zeca, sentam os dois lá e resolve a parada, então, velho. Agora, uma coisa que tem que falar é a seguinte, eu acho que o entendimento tem que ser diferente do Scarpa e do Zeca, porque o Scarpa, eu acho que o Palmeiras entrou nessa jogada, os advogados entraram, porque a alegação do Scarpa é diferente do Zeca. O Scarpa diferente. Ficou sem receber salários. No Fluminense. O Zeca alega não receber FGTS e que o Santos tem os comprovantes de pagamento. Então, por isso que eu acho que os advogados de vários clubes deram para trás por conta disso. Eu acho que o Palmeiras quis contratar. Na justiça. Já viu que não dava, o São Paulo tentou, não foi. Então, eu gostaria. Estranha muito isso. Entendeu? Eu gostaria de Jamel. Pedir a opinião do Jamel, porque o Jamel é um cara que, além de ex-atleta, é um cara que trabalhou também como treinador e passou como dirigente de futebol. E já saiu brigado de clubes também. Como saiu assim? Não. Não. Saiu não, saiu? Mano. Esse mano é um cretino. Não sei. Qual? Qual clube? Ele é louco. Se você soubesse o olhar que ele deu agora... Se você soubesse o olhar que ele deu agora pra você... Mas já... o Jamelli também trabalhou como dirigente no Curitiba. Não foi isso? Também trabalhou no Curitiba, trabalhou no Santos. Então, assim, você tem muita compreensão dos meandros do futebol, né, Jamelli? E talvez algum entendimento em cima de casos como de jogadores que rompem com os clubes. Como que você vê essa situação aí do Zeca? Bom, primeiro eu acho que o RG falou é perfeito, cara. Senta Corinthians, senta os empresários, senta o Santos, resolve o problema. É fácil, né? E tira um problema de cima dos empresários, do Zeca, do Santos e do Corinthians, cara. Resolve isso. Mas, como não foi feito, acho que dá tempo de fazer, mas não foi feito. No futebol, cara, cada caso, a gente... É um caso, meu. Né? Você vê vários... O cara é contratado, tá tudo certo, os advogados garantem, de repente muda tudo, uma liminar, não sei o que é. Revira a volta, né? E acaba o negócio. Então, eu vejo pelo lado do Corinthians. O Corinthians tá certo, fala, você quer trazer o Zeca pra cá? Você é empresário? Sim. Se der algum problema, não meu, vou, você paga. Não vou assumir essa... Eu não vou assumir. E tem o lado Santos. Do jogador também que fala assim, meu, eu não vou pagar esses 50 não. milhões lá na frente se tiver, mas... O jogador vai à falência, último. Né? Vai... É o último. É. Primeiro que ele não tem... 50 ele milhões? Ele tem um contrato de 50 milhões de reais, talvez cara. Só o Neymar tenha isso, e olha de lá. De dólares, né? Porra. Não, 50 milhões de euros para a Europa e 150 milhões para o Brasil. 150 milhões de reais. 150 milhões de reais. Só o Neymar vai ter uma grande... Não, mas tudo bem, cara. Que seja 10 milhões. O cara não vai assumir isso. O cara não vai assumir. Vai pagar 10 milhões. O talento dele é que vale, né? Então... E depois o cara não tem a garantia realmente de que vai ganhar. Vai ganhar, lógico. Né? E daí pode estar... Por isso que estava estranho ontem, né? Que tá tudo certo e tal. De repente a gente estava perguntando aqui. Pô, mas o Zeca, a equipe, o staff do Zeca, aceitou? Não, aceitou. O que o Mota quer dizer é que o staff aceitou, entre aspas, que é a informação esse hoje foi. Pagar a bucha, se foi desmentida, que eles pagariam. Que trouxeram, chefe, trouxeram o cara pra fazer exame. Já exatamente. Eu acho que assim, ó, o grande mico do Corinthians nessa história foi ter pagado de bonitão e postado no Twitter. Ah, tá tudo subindo certo. A serra, não sei o quê. E pode morrer com essa. Ô, chefe, mas peraí, aí você se doeu. Aí você se doeu. O Corinthians em nenhum momento ele cita a Zeca. Em nenhum momento o Corinthians ele cita a Santos. Ei, pega o programa de hoje. Ô, mano, Vocês estão confundindo as coisas. Levou toco, levou toco. Não, mano, eu já sei o que aconteceu. Vocês estão confundindo as coisas. O Corinthians, ele passa, manifestou moleque. Através do Twitter um aviso de utilidade certo. Pública. Mano, mas eu já sei o que aconteceu. É que ele fez um desvio que ele foi buscar o Drogba e daqui a pouco ele chega Já pode pedir música no Fantástico, viu, mano? Aí amanhã, Alex Teixeira, Drogba, Zeca. Eu quero ver a cara de trouxa de vocês. Aí se amanhã ele acerta com o Corinthians, vocês pagam o que tem que pagar e tá tudo certo. Pode ficar. Não, paga vírgula. Paga vírgula. Quem tem que determinar se haverá um pagamento ou não é a justiça. É lógico que é a justiça. O contrato do Zeca até agora, ele foi rescindido. O contrato não existe mais. Não, existe. O clube que quiser contratar o Zeca, ele vai ter que arcar, talvez, com essa multa rescisória do contrato, porque até agora ninguém pagou. Isso, exatamente. Porque então, o contrato, o jogador, ele tá livre na CBF, lá no Central. Ele tá livre para trabalhar pela justiça trabalhista, mas o vínculo tá com o Santos ainda. Ou seja, tem contrato. Por isso que eu tô falando, tem que sentar. Olha, Santos, Corinthians, vai lá. Não, RG, eu sou a favor de negociar o Zeca. Não vai sentar pra conversar, RG. Um cara que custa 15 milhões, ou um cara que custa 20 milhões, ou um cara que custa 150 milhões, você não vai fechar por 1,5 milhão. De repente, e fora dessas cifras, RG, o Corinthians ele não vai pagar. Não, mas manda o Jadson e o Rodriguinho pelo Zeca. Não, você é louco. Inclusive, você tem uma notícia aí também, viu? Pra tirar o cavalinho da chuva, porque tem uma notícia de que o Arsenal pode estar interessado também no volante Maicon. Certo. Não sei se o Arsenal hoje tem a grana pra pagar o Maicon. Porque o negócio é o seguinte, cara. Pode haver, Sombra, uma composição. Vou tentar ajudar os caras. Ô Arsenal, vocês estão querendo aí contratar o volante do Corinthians aí? Vocês estão entrando nessa briga com o Shakhtar aí por outros clubes que têm interesse no Maicon também? Pra não ficar muito pesado, porque a quantia é embaçada, não sei se vocês vão ter mesmo aí, ó. Embaçado. Pode colocar como parte de pagamento aí, ó, o Aubameyang ou o Ozzy, mais uns 5 ou 6 milhões. Cadê o momento? Tá bom. Seu Bento, acabou. Fecha aí, quer desvirtuar. Esse lance do Zeca deixou ele doido. Né? Tá melindrinho. Quem é Zeca? Temos o Sid Clair, irmão. Onde você tava falando que era bom pra caramba? Brasileiro. Bom, eu sei. Então, onde tava elogiando? Vamos lá, vamos matar ele. Ele é bom jogador. Vamos falar do Zeca de novo, né? Vamos falar do jogo de amanhã. Chega amanhã, de Zeca. Amanhã 7h15, né? Amanhã no Paca. No Pacaembu contra o Nacional. Aliás, aniversariante foi o Jair Ventura, né? Hoje, 39 anos. 39 anos hoje. Parabéns ao técnico do Peixe. Amanhã tem um trio de molecada, vai pro ataque, né? Vai o Rodrigo, vai jogar amanhã. O Yuri Alberto vai jogar. Não joga amanhã? Não, amanhã o ataque titular é Rodrigo, Gabigol e Sacha. Ah, o Sacha. Boa, é isso aí. O Bruno é mais bicho, hein? Sacha viadinho, hein? Nossa, você viadou, tá meio... aí, hein? Como fala é que... de novo, fala como de chama, novo. Chefe? Sacha meio... Sacha. Não, fala a verdade, você já fala. Fala aí. Fala se não tá com o microfone na tua fala cara. Fala chiclete. Sacha. Fala chiclete. Nossa, ô Domênico. Fala chiclete. Para de ficar zoando, chefe. Jamel, deixa eu perguntar uma coisa. Você inclusive mora em Santos, né? Você provavelmente tem uma relação muito estreita com o Santos Futebol Clube. Esse time do Santos é um time que precisa de reforços. Qual o potencial dele? Ah, precisa de reforço, eu acho que precisa. Tem algumas posições ali que está faltando, mas é uma realidade que o Santos sempre enfrenta, né? Eu, quando estive lá em 2010 como gerente, é que a gente tinha lá uns meninos que fizeram sucesso, né? O Neymar, nossa, Ganso... Senhora, que time, hein? Que você foi gerente, hein? Enfim, né? Mas, cara, quando começou aquele ano, o falecido Laor, né? O Luiz Álvaro, ele chegou para mim e falou assim: olha, Jamel, eu não quero entrar para a história do Santos como presidente que vai rebaixou o Santos. Você faz o que vocês puderem aí, o treinador, daí veio o Dorival, enfim. E foi tudo ao contrário, né? Aquele time lá deu liga, foi tudo bem, ganhou tudo. E depois veio o Robinho e engraçado que eu falo pro pessoal, né? Que aquela torcedor, Copa do Brasil, né? Não, o torcedor, ele vê o título, né? Sim. Mas agora a gente que trabalha no futebol, cara, a gente tem que ver quanto valia aquele time do Santos em janeiro de 2010... E quanto valia aquele time em janeiro de 2011? Nossa, é um absurdo. Né? Todo mundo foi valorizado, mas não que foi um pouco, cara. O Wesley foi vendido para a Alemanha, o Zé Love foi vendido. Nossa senhora, esse empresário é bom. O Rafael goleiro, fora foi Neymar, Ganso, Arouca, enfim. É que aquele time deu tudo muito certo, cara. Então, O que não fechou, né, Jamel, é que, por exemplo, tem um levantamento de 2010 a 2014, se eu não me engano, um pouquinho mais para frente. Pô, 400 milhões o Santos faturou com venda de jogadores, pô. Né? Quer dizer, alguma coisa ficou ali pelo meio do caminho. Né? É o buraco então, negro, né? Eu estive lá em 2010, no finalzinho de 2009 até o comecinho de 2011, né? E tem um estudo dos jogadores que a gente contratou. E, cara, a gente trouxe o Danilo. Danilo. Que, onde ele tá hoje. Nossa, tá no... O Alexandro. Nossa. Olha onde ele tá hoje. E, caramba. E as pessoas não veem. Vê que foi título, mas né? Mas trouxe, você disse, subiu. Não, o Alexandro veio do Atlético Paranaense... E o Danilo veio do América Mineiro. Negociação que foi bem super... novinhos, né? Não, uma negociação super favorável para o Santos. Sim. Contratamos eles. Acho que ficou um rabichinho lá para os times que eles vieram. Mas uns valores mínimos. Hoje o cara tá na Juventus. Caramba. Real Madrid, enfim. Então aquele time de 2010 foi... O Danilo tá no City. Nossa, é impressionante que deu tudo certo, né? Sim. Não é tão normal acontecer isso no futebol. É também, o famoso, né? Casou, né? Ô, Jamel. Casou. Né? E além de tudo, ganhou, né? Depois ganhou a Libertadores. Casou e ganhou, né? Exatamente. Enfim. Você falou aí de um atleta, né, cara? Que, pô, você participou aí da formação dele. O Ganso, né, cara? Aí o Ganso agora vivendo um momento crítico na Espanha. O cara quer sair. Os negros falaram, não vai sair, vai ficar aqui. Abre mão daqui, abre mão de lá. Não fica nem no banco nos jogos. Se você fosse o Ganso, que rumo você daria na sua carreira? Bom, eu acho que o caso do Ganso, trazendo um pouquinho pro que eu faço hoje. Hoje eu faço coaching esportivo com atletas. Ah, é? Você tá fazendo coaching? É, de alto rendimento. Atletas do golfe, do basquete, do futebol. Como que é isso? Com treinadores. Coaching é... Eu não sou psicólogo, não tenho formação em psicologia. Tá. Mas através da experiência que eu tive, dos cursos que eu fiz de coaching, né? Uhum. Você consegue trabalhar a parte mental, a parte de comportamental dos jogadores, a parte... de autoconhecimento, e não é só dentro do campo, né? Então, hoje eu faço um trabalho com o campeão brasileiro de golfe, chama Guilherme Greenberg, ele foi campeão agora na Argentina, e você faz um trabalho todo dessa parte mental. Eu acho que o Ganso precisaria ter um coach. Tá. Né? Como o Gabigol também. Sim. Como alguns outros jogadores que... Cueva. Precisa, porque eu falo assim, a primeira coisa que eu falo... Cueva precisa de 3 coaches, né? O cara pedindo demissão. O cara muda de carreira, né? É. Não, mas é o que eu falo. Se eu tivesse tido um coach quando eu tinha 20 anos, a minha carreira teria sido outra. Talvez eu poderia ter sido um jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, tudo. Porque você não tem esse acompanhamento. Então, o Ganso, eu vejo que passa muito por isso, cara. Ele é um... Pô, eu acompanhei o começo dele. É um menino, pô, de coração de ouro. Mas ele tem um comportamento ele muito... Ele foi mal assessorado no Santos, cara. Com relação à família, não foi o cara, Jamel? Cara, ele tem uma família desestruturada. Ele misturou um pouco de ciúme com relação ao Neymar. Ele talvez quisesse o mesmo tratamento, quisesse o mesmo nível, né? A renovação, você fala, né, Regi? E ele sofreu aquela contusão que atrapalhou também, né? Mas eles foram um pouco impacientes, hein? Eles não tiveram inteligência suficiente para estruturar o menino, né? Eu acho que o grande erro que o Ganso teve, ele tinha, na época, né? A gente fez isso daí com um plano de carreira, né? Do sim, Neymar. Sim, eu tinha um pro Ganso também. Lembro disso. Só que o Neymar seguiu o plano de carreira. O pai do Neymar, o Neymar. O Ganso quis... E o staff dele quis ir pro outro lado, né? O problema acho que foi muito mais staff do que... Exatamente. E ele ficou... Eu acho que ele tomou a decisão errada. Quando ele saiu do Santos, ele tinha que sair do time grande da Europa e ponto. Sim. Né? Ele perdeu esse time. E aí fica criando um ambiente, né? Fica criando um pra sair. Não precisa isso, né, cara? Cara, e saiu mal, né, cara, do Santos. Ele não precisava ter saído do jeito que saiu. Sim, lógico. Mas foi por detalhes, cara. Porque eu vejo que o Ganso, naquela época, tinha bola pra jogar no Real Madrid, no Barcelona e... E ele é um cara que jogaria. Hoje não, porque passou por tudo isso. Ele vai pro Sevilha, não é convocado. Quando joga, não joga bem, porque tá muito tempo parado. Amigo, né? Tá e daí começa aquele negócio na cabeça do cara. Puta, o que eu tô fazendo aqui? Quero voltar pro Brasil. Daí quer voltar pro Brasil, vai voltar pro Brasil e todo mundo vai esperar o Ganso do Santos. E se ele jogar menos que aquilo... Mas ele voltar agora pro Brasil, a carreira dele na Europa acabou também, né, Jamel? Eu acho que sim, cara. Vai ser dificilmente ele... vai jogar. Aliás, a carreira na Europa nem começou. Nem começou, é isso que eu ia falar. É uma pena, hein? Mas é muito, muito legal esse trabalho do Jameli que ele faz. É um trabalho que a gente já fazia no Vasco em 1985, cara. A gente começou exatamente com isso. Hoje se dá esse nome de coach, né? Essa coisa toda. Aquela época se chamava mais de dinamizador, né? Quer dizer. Então era muito legal, muito bacana fazer esse tipo de trabalho. É porque o coaching nada mais é do que um facilitador para te levar do estado que você está hoje a onde você quer chegar. Sim. E ele, através de ferramentas, de técnicas... São muito mais as experiências de vida. E a gente tem, claro, muita coisa que no futebol não é muito comum. O lado da hipnose, da transe, de você imaginar... É, tem trabalhos sensacionais de psicólogos esportivos, de treinamento mental. Sim. E isso dá muito certo, cara. Dá muito certo, de verdade, cara. Eu 100% de credibilidade precisa, nisso. Né? Porque, cara, você vê hoje, quais são o que influi, né, no rendimento de um jogador? A parte técnica, a parte tática e a parte física, né? Principalmente essas três. E, cara, você tem bons treinadores, vocês têm bom fisiologista, nutricionista... esses profissionais são top. O que faz a diferença do cara ser melhor ou pior nisso aí? É a parte mental. Mental. É a parte mental. Por que o Federer sempre ganha, cara? Pô, você acha que não tem jogador bom também, igual ele, até tecnicamente parecido com ele? Então... Mas quando ele tá 30, 40, cara, ele mentalmente ele é muito forte, ele vai e faz um ace. Por isso ele é muito acabou. Mais frio numa decisão, numa determinada atitude, né? Por isso mas, não, nem tanto frio, é equilibrado, cara. Sim. Ele sabe o que ele pode, ele sabe o que faz. E o coach é isso, o coach esportivo, né? Você tem coach de tudo, lógico. Tem coach de emagrecimento, claro, deixar de fumar, de relacionamento profissional, enfim. Eu, como sou especialista no coach esportivo, cara, a gente trabalha isso. E mais ou menos quem fazia esse tipo, você pode considerar que hoje faz muita falta até pro São Paulo, era o Marco Aurélio. Era esse trabalho, além de todos os outros trabalhos, ele também exercia essa função muito bem, né? Ele desempenhava muito bem. De aconselhamento também. Essa função mesmo. E eu vejo hoje, cara, que os clubes, tem alguns clubes que já estão... buscando esse profissional, não é porque eu estou trabalhando nisso que eu estou falando bem, mas é que os clubes que têm esse trabalho já faz diferença, cara. E os jogadores, tem alguns jogadores que estão procurando individualmente. Tem um pessoal, um coach pessoal. Mas, cara, porque é um investimento no cara, meu. Entendi. Diga, mano. Inclusive, Jameli, tem alguns jogadores aí que são um pouco problemáticos, né, cara? Por exemplo, temos um Adriano Imperador aqui, o Yunis me pergunta a respeito dele. É um cara que, se tivesse cabeça no lugar, se fosse um cara mais profissional, hoje com certeza poderia estar brigando inclusive pela titularidade da seleção brasileira junto com o Gabriel Jesus. E se não fosse titular, ele com certeza estaria no banco ali como a primeira opção, porque o Adriano no auge ele foi mais jogador que o Firmino. Faltou para ele talvez aí um aconselhamento por parte de um profissional que pudesse dar esse respaldo para ele, ou não? Eu acho que faltou, e também vale lembrar também que não são quem precisa de coaching não são só os caras problemáticos, todo mundo, eu acho que todos nós precisamos de coaching. Todo mundo, né? Dá para evoluir. Porque você, né, tem que se autoconhecer, ver o que você tem de bom. Se você tem necessidade, né? Quer dizer, o que você tem que querer também, senão, por isso você tem as divisões, o psicólogo, o psiquiatra, ou senão... Né? Vira uma coisa... Pô, preciso de um coach, não, pera. Não, e não que o cara também vai sentar na tua frente, vai te dar um comprimido, vai fazer chabum e você vai resolver seus problemas. Né? Tem que entrar na sua mente. Com a hipnose, vai resolver tudo. Mesma coisa, hipnose. Se o cara foi pra hipnose e falou assim, não vai fazer, não vai fazer. Como não tem, vai, cara, não é. E esse negócio da hipnose também, a gente tem essa ideia de ver em filme que o cara fala... Cara, novela dorme mesmo agora e teve. Senta, Puentes. Imita a galinha, abraça a árvore, levanta o carro. Mas o mano não precisa nem dormir. Galinha, mano. Senta e pedala. Nosso galinhão, hein? Isso. Eu preciso, eu preciso dar uma olhada no history aqui da sua prima. Ah! Da prima! Ai, meu gente, Deus. Gente, eu imitaria com perfeição. E só pra fechar, Sombra, a notícia triste foi o garoto lá, o volante, o Vitoriano, que é, pô, molequinho, cara. Estreou pelo profissional, foi relacionado. Arrebentou o tornozelo. Pô, logo cedo, assim. Vai ter que fazer cirurgia. Mas coisa do... sorte ou não, né? Mas novo recupera rápido, viu, RG? É verdade. É molecada ainda, meu. Muito bem. Hoje, Jameli, nosso convidado aqui, Jameli, de São Paulo, de Santos, de Corinthians, de Zaragoza, não vamos esquecer. Ele que já virou nome de sanduíche na Espanha. É isso aí. Hoje é nosso convidado aqui no Estádio 97, o Estádio 97 que você pode assistir através do nosso facebook.com/energia97fm e também através do nosso site 97fm.com.br ou através do novo aplicativo da Energia. A mensagem você pode mandar gravada em áudio para o nosso WhatsApp 94-353-0150. Certo. 94-353-0150. Já já vamos aos ouvintes no ar no 3284-7097, porque antes o Dodô vai falar do Buscapé, Dodô. Ah, é verdade, vamos falar do Buscapé, mas olha, hoje, hoje acontece a primeira mega liquidação do ano, é o Dia do Consumidor Brasil do Buscapé. São milhares de ofertas das melhores lojas com até 50% de desconto, hein? É só acessar buscapé.com.br, você vai fazer assim, vai comparar lá preços e vai aproveitar tudo num só lugar. Além de você comparar, ainda tem aquele histórico de preços para você ter certeza que a oferta é o melhor que você vai fazer, é o melhor para você mesmo, hein? Dia do Consumidor Brasil é hoje, já tá rolando inclusive, hein? Compare e economize, acesse, não vai perder tempo, não acessa agora, ó. buscapé.com.br, viu? Dá um busca por lá que você não vai se arrepender, não. Hoje é o dia, é a primeira mega liquidação do ano. Faz assim, ó, dá um busca. Jameli, quem manda um abraço pra você é Márcio Rivelino. Manda um abraço pra você. Ele lembrou aqui, falou assim, meu irmão, que jogava muito melhor do que eu, jogou na base com o Jameli, o Rodrigo Rivelino. Ó, jogamos juntos, sim. O Rodrigo era um meia direita, assim, e de muita qualidade, mas era meio preguiçoso. Ah, era preguiçoso. O Rodrigo hoje é maratonista. E hoje é maratonista. É uma tiriça. O Márcio também é um pouco preguiçoso, mas é pra falar. E o Rodrigo tinha muita qualidade, cara. Um grande jogador. Ele fez parte daquele time que depois virou o Expressinho, né? A gente jogou junto desde os 15, 16 anos. E se ele tivesse naquela época um pouco mais... Aquele cara que na hora de fazer a corrida, né? Vai os laterais, os volantes, ele corria com os goleiros. Ele era meio com os goleiros. Ele era meio ganso então, ô Jamel? Ganso no meia, né? Não que era ganso de ruim. Mas ele tinha muita qualidade, cara. Ele era muito habilidoso. Um abraço pra ele também. Gente boa demais, mas se puder evitar é melhor, né? Ah, sim, melhor, né? E o Márcio disse que jogou contra vocês através do Corinthians. É, o Márcio ele é um ano... Eu sou 7'4", né? E o Márcio é 7'3". Não, parece 7'4". Não, viu? Você me conhece faz tempo, você não pode falar que eu sou miau, cara. Você não vem, não. Mas você tá chamando ele de gato ou porque ele é bonito ali? Cachorro, não, é miau é cachorro. Ah, da beleza, mesmo, entendi. É, o Ale, ele faz essa, depois ele quer que eu confirme que ele jogou bola, né? Isso é com todo mundo. Ai, ai, ai, aí não dá, né, Jamel? Aí não dá, velho. Não, mas ele jogou futebol de salão. Chupa, mano! Jogou futebol de salão. Ele postou uma foto, né? Ele postou uma foto hoje falando concentração raiz. Aquilo parecia um cativeiro, velho. Aquilo ali não era concentração raiz, nem aquilo na China. Mas, Jameli, antes era... Você, não sei se você pegou já uma fase melhor, mas antes era difícil pra você, quando ia viajar, alguma coisa, tinha os jogos... Ó, esse aqui é o que eu tô mostrando pro Jameli quando... Ó o cativeiro aí. Isso aqui é pelo Palmeiras, pô. Ah, isso aí tem dinheiro. Eu passei pro Palmeiras, hein? Tinha aqueles campeonatos que você ia... Cavalojado em escola. Isso. Sim. Os caras colocavam colchonete numa classe e falavam assim, ó, cabe quantos aí? 25? Não, jogos universitários. Eu lembro uma vez... Jogando pelo Palmeiras, pelo São Paulo. Teve um campeonato que a gente foi jogar... Cada um tinha que levar o prato e o talher, lavar, não é? A gente foi jogar em Ilhabela, cara. Imagina janeiro em Ilhabela. Os caras foram carregados pelas muriçoca. O Penilongo, eles pegavam a gente por baixo, assim, levantava e levava pro treino já, cara. Carregado. Nossa senhora. Muito bom. Vamos trazer os primeiros ouvintes. Vamos lá, você ligando e dizendo, Abramax, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Você concorrerá na sexta-feira a um kit de ferramentas da Abramax. Dizendo, goleada de ofertas é no Buscapé, compare, economize, você ganha uma caneca do Buscapé. Também dizendo, bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, ganha um kit das baterias zero quilômetro. E dizendo, todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Vamos lá, tem ouvinte no ar, toca Manco. Alô. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É o Mário. Oh. Opa. Mário do quê? Mário Coit Ider. Ah, é São Paulo. Coit Ider? Ider. Tem R no final. É italiano. Ider. Oh, e quantos anos, hein? Italiano. 36, Dodô. Como é que é? Não entendi. 36. Ah, 3.6 RG hoje. Putz, hoje? E aí? Não, hoje não. Hoje é quarta. Não, mas algum tempo atrás, lá em Santa Isabel, o nome dele me faz lembrar isso como se fosse hoje. É? O quê? Meu irmão, idiota. Seu irmão? É. O que aconteceu? Aí foi mexer no cavalo, no rabo do cavalo. Ah, putz. Levou um coite, velho. Sim! Isso fala que não é o Jamelli. O Jamelli que é coach. Ai. 9.7. Foi muito bom. É muito bom, RG. Muito bom. E o Arthur? É muito. O chefe, e o Jamelli é coite também. O Jamelli é coite também, trabalha em coite. Muito? Muito. Muito o quê? Muito pouco, você merece 10. Ah, nossa senhora. Tá merda isso aí. O controle tá lá. Olha o traço. Olha o traço. Pelo amor de Deus. Viu o RG e a tua mãe deixar de ver? Você viu? É. Minha mãe não vale, que é. Depois eu falo. Ô, velho, qual que é o bairro? Sacomã. Sacomã. Sacomã é nós. Sacomã. Ah, é sensacional. Nossa, tá vendo? Atrás, salvou de novo. É Sacoma. Sacoma. Sacoma. Sacoma. Sacoma. Sacoma. Nossa, ah, mas olha só. Tá demais, é hein? Parabéns. Hoje tá impossível. Tá e o time? Tricolor, Dodô. Ah, vamos, São Paulo. É hoje. Mário. Mais uma. Fala, Sombra. Hoje nós estamos recebendo aqui o Jamelli, né? Você é do tempo do Jamelli ou não? Nossa, do tempo do Jamelli, dá a impressão que nós estamos falando da idade do Jamelli. Agora se acabou com o Jamelli. Parece Jesus Cristo, né? A CDC, né? Agora se acabou com o Jamelli. 44 esse ano você vai fazer? Vou fazer 44. E aí, você é do tempo do Jamelli ou não? Tô sim. Boa noite, Jamelli. Tudo bom? É época Opa. Do Expressinho, né? Fala aí, boa noite. É grande época aquela do Expressinho, KT, né? O KT. Cara, qual que era o segredo do Tele, cara, pra fazer jogar aqueles times ali, cara? Ah, cara, o Tele era um gênio, né, cara? É um gênio ainda, né? Porque ele já não tá aqui. Mas ele sabia o que cada um podia fazer e ia até o final, cara. O grande segredo do Tele que eu vejo é que ele tirava 100% do jogador, cara. Ele conseguia fazer isso. Isso é um mérito pra qualquer treinador. Foi o melhor treinador que você trabalhou, Jamelli? Foi. Foi disparado, cara. Tem muito treinador. Empresário que tira 100% do jogador também, né? Tira uma fatia boa, né? Mas o Tele foi o melhor treinador de tudo, né? Talvez tecnicamente, taticamente, teve outros que foram melhores que ele, mas no conjunto ele foi sensacional. E eu acho que ele serve de base para grandes treinadores que estão aí hoje no mercado, né? O Muricy, Pintado, Doriva, enfim. Pessoas que trabalharam com o Tele que usam muito do que o Tele falava. Com certeza, o mestre. Precisando do Edmar e o Bruno conhecer o Tele, viu? Não. E por falar em treinador, ô Jamelli, o Igor Mendonça, nosso ouvinte aqui, ele também pergunta quem foi o melhor jogador que você já atuou dentro de campo. Ele pergunta se foi o Giovani. Ai. Olha, cara, o Giovani tá entre os três melhores, cara. Eu joguei com... É que eu tive a sorte, cara, de sempre ser o número 2 ou 3 dos times, e o número 1 do meu time sempre foi muito bom, cara, né? O Giovani no Santos, eu tive com o Capetinha, com o Edilson no Japão. O Edilson fez... Caxias Rei Sol, né? No Caxias Rei Sol, 50 gols e eu fiz 45 assistências. Eu joguei com o Savo Milosevic, no Zaragoza. Vixe. Esse cara foi o centroavante da Iugoslávia. Jogava muita bola, cara. Então, eu tive sempre... O trabalho de municiar esses caras, cara. E eu sempre levei na boa isso, porque eu sabia que quem era o craque era ele. Eu tinha que trabalhar muito para eles brilharem, porque isso ia valorizar muito o meu trabalho, cara. Então, acho que uma das virtudes que eu tive foi saber meu lugar no time, né? E hoje eu vejo que tem muita gente que não sabe o lugar. Acha que é o estrelão, aí não quer ser... coadjuvante. Não coadjuvante, mas... Mas é coadjuvante mesmo, ser o garçom do cara, né? Porque... É o caso que, por exemplo, era o Neymar com o Messi há pouco tempo atrás. Ou o Cavani com o Neymar agora no PSG. Exatamente. Tem que baixar a orelha mesmo. Muito galo no mesmo galinheiro, dá problema. Então, você tem que ter o volante. Nossa, que segura. Nossa, uma cutucada no Palmeiras agora, hein? Ah, não. Ah, nossa, verdade, também no Marcão, que tá com crista de galo. Ah, sim. Tá. Já curou, já. Desculpa, Jamelli, te interrompi pra fazer uma brincadeira. Nada não, saudável. Mas aqui, não, foi muito boa a brincadeira. Se vocês não fizerem brincadeira aqui... Mas é isso, cara. Eu acho que hoje você tem que ter o zagueiro que saiba a função, o goleiro, o volante. E hoje tem muita coisa misturada nisso aí, porque é muito... Eu chamo assim, que no futebol tem os beirinhas. O beirinha é aquele cara que vem e vai se encostando e vai dando ideia pro jogador, daí o jogador acredita naquela ideia, e daí vai complicando, e daí o cara fala, não, eu já não jogo mais porque eu sou o cara, se não melhorar meu salário, não sei o quê. E até pra ter um benefício, né, do cara, ele fica colocando coisa na cabeça do cara, né, fica levantando a bola do cara, e o cara acha que é tudo isso. E isso atrapalha o futebol, cara, o jogador é muito influenciável, cara, ele tá todo dia ali, ele lê jornal, ele vê comentário. Por mais que os jogadores falam que não escutam rádio, não escutam vocês, não veem. Mas escuta, hein? Vê, cara. Fala mas que não, mas vê. Teve uma Jamel, por que os clubes não estão preparados pra isso? Pra apoiar um jogador desse, chamar o cara, por exemplo. A gente sabe de histórias aí de jogadores tal, que você fala que tem um puta talento hoje, mesmo nós temos um caso assim no São Paulo, tem um puta talento, mas a gente escuta histórias do que o cara tem uma cabeça desse tamanhinho, né? Então, e por causa disso, prejudica o futebol dele. Então, por que que o clube não está preparado para ajudar esse cara no sentido de orientar, trazer o cara para dentro, sabe? Falar, olha, e aí, você está com a gente e tal, orientar ele. Por que que ainda não existe isso? Não, diz que Jamelli, né? Diz que Jamelli, contrata o Jamelli como coach. Exatamente. Não, mas precisa. Porque há um preconceito também, né? Precisa, cara. A gente tem grandes psicólogos que fazem um trabalho na base sensacional, cara. Assistentes sociais, treinadores, mas chega um ponto que tem que ter uma pessoa que não é o treinador, não é o empresário, não é o psicólogo, é uma pessoa que seja uma referência. A gente fazia muito isso com o Chulapa lá no Santos na época, cara. O Chulapa é uma referência, cara. Precisa de colocar uns seguranças também, além do coach, fica segurando. O Chulapa, mano, já faz as duas, porque aqui ele, o negão fica bravo lá, é difícil segurar. Nossa, ele. Difícil. Mas a gente, em alguns momentos, até com o Neymar mesmo, em alguns momentos fala, vem cá. Senta com o Serginho aqui. O Serginho chegava e falava assim, ó, esse cara que jogou Copa do Mundo, é o maior artilheiro do São Paulo, do Santos. Você não tá falando com ninguém, cara. Uhum. E ele já passou por isso, ele já fez coisa certa, ele já fez coisa errada, ele já foi punido, ele já brigou. Escuta esse cara falar. Sim. Então, acho que os clubes têm que entender isso, porque às vezes eu vejo que é muita... tem um CT e melhora a parte de fisioterapia. Claro. Isso tem que fazer. Tem que estar no plano. Mas falta pensar essa parte de... humana, né? Que não é... não tá no livro. Mental, né? Não tá no livro, cara. Tem que trazer um cara que seja e falar, vem cá, ô moleque, senta aqui. Tudo bem, você tá com dinheiro, tá com tudo, mas olha... Pra base, principalmente, porque normalmente são jogadores muito pobres que começam a ganhar de um dia pro outro muito dinheiro. Então, pro cara também precisa de uma ajuda de não despirocar, porque é o que acontece com muito jogador. A base não é o problema. O problema é a transição pro profissional. Isso, quando ele porque na base, cara, tá tudo organizadinho, subida, tá tudo bonitinho, tá tudo lá. Ele sabe quem ele é na base, né? Exato. Qual é o papel dele, né? O moleque se deslumbra. Chegou no profissional. Cara, é normal. Você perde, cara. Você mesmo, cara, se de um dia pro outro você começar a ganhar 150 Marcão, você imagina você ganhando 200 pau por mês a partir de amanhã. Meu. Ah, eu acho que ia durar uma semana só. Exatamente. Não ia durar mais isso, não. Ô, Coite. Oi. Tem mais alguma pergunta aí pro Jamelli? Hoje tem jogo do Tricolor, comenta aí. Não, o Jamelli, só agradecer ele aí pelo que ele fez pelo São Paulo naquela época lá. Eu ainda hoje me pego, às vezes, olhando no YouTube aqueles jogos antigos, sabe? Porque hoje em dia tá difícil, hein, São Paulo? Tá difícil. Ó, tá pensando em trocar de time, né, modinha? Do nada, mano. São Paulo, ele não troca de time, não, velho. Não é que nem você. Não é igual você, não, viu, mano? Que traiu a família. Ô, não é igual você, não, mano. Outro dia aí, Domenico, lembra que o Mota tava pensando em trocar de time? Não faz muito tempo, não. Acho que tem o quê? Acho que uns 2-3 meses. Você comentou aí, você falou, dá raiva do São Paulo. Eu não sou você, não, velho. Não, mano, o sabia, Jamelli. Era São Paulino, virou corintiano. Olha, na época do Jamelli, ainda o mano era São Paulo. Sou muito Jamelli. Na hora do Jamelli. Jamelli, você também jogou com o Caio Ribeiro? Joguei, eu joguei. O Caio Ribeiro é um ano mais novo que eu. E a gente jogou... Obrigado. E a gente jogou desde a base junto. Desde os 14, 15 anos até o profissional. Quando eu fui pro Santos e ele continuou no São Paulo. E ele era realmente esse boca suja que tanto se fala. Bobalhão. Já na base ele xingava todo mundo. Não, o Caio é diferente, cara. O cara sempre foi desse jeito aí, calmo, tranquilão. Quem falava mais palavrão? Você deve ter conhecido os dois, né? Lógico. O Kaká ou o Caio? Não. A briga é boa, hein? Quem fala palavrão aí, né? Pode colocar Sandy também nisso daí, né? Olha o Caio sendo comparado com a Sandy. Mas a Sandy, cara, ela deu uma declaração tempo atrás. Já fez um negócio. Já deu uma e é possível, né? Conseguiu possível derrubar os dois. Né? Já subiu no conceito aí. Tá na... Você acha que é possível? Eu? É. Não, eu quem nunca, né? Mário, um abraço pra você. Deixa o seu palpite logo mais. CRB e São Paulo. 3-0, São Paulo. Nossa. Que é isso, guarda um pouco pra sábado aí, mano. Tem que bater no São Caetano aí no final. Olha, o técnico do CRB falou que o resultado que o São Paulo conseguiu no Morumbi é inexpressivo e que eles vão conseguir reverter. Mas em boca falou também, tudo bem, ele falou isso, mas ele não anunciou o Zeca, não, né? Ai, ai, ai, porque não tem dinheiro. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Não, mas ó, o Firmino, inclusive, o Firmino saiu do CRB, não foi? O Firmino? Quem? Não lembro, mano, não lembro não, cara. O Firmino acho que é jogador que foi revelado pelo CRB, cara. Não tô lembrado disso aí, não. Mazola Júnior, o técnico. É, mas hoje Mazola, o Mano vai revelar o novo. O Mano tá com o Wikipedia lá aberto lá agora. Então hoje tá bom. Mário, tudo de bom pra você, Mário. Valeu, Sobrão. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu, Marião. Parabéns pelo programa aí. Um abraço aí, rapaziada. Deixa eu fazer um merchanzinho aí, Sobrão. Faz aí, massa. É nóis. Manda. Todo dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Aê, ganhou também um kit da baterias zero quilômetro. Valeu. Goleada de ofertas é no Buscapé. Compare e economize. Rapaz, você ganhou uma caneca do Buscapé. É isso, meu. Aí sim. Agora vamos ver o kit da Obra Max, né? Obra Max, primeiro atacado de construção aberto a todos. Primeira atacada de materiais de construção aberto a todos. Caraca, isso é tudo, hein, meu? Isso aí é quando faz 3 é hat-trick, quando faz 4? É hat-fork? É quadri-trick. Não, o Mário aí foi quase o Milton Neves agora, né? O rei do merchan. Então valeu, Mário. Obrigado, rapaziada. Valeu, Mário. Valeu. Abraço. Já temos mensagens gravadas aqui através do WhatsApp da Energia 97 no 94-353-0150. 94-353-0150. O estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de McDonald's, mano! Ah. Opa, é isso aí. Inclusive, rapaziada, o recado agora é pra vocês que estão com fome, hein? Vocês que estão saindo do trampo, vocês que já estão com aquela barriga roncando. Se liguem só. Pra vocês, inclusive, que são fãs do Big Taste. Olha, surpresa no McDonald's, hein? Tá a fim de arrasar a sua fome? Então você vai pirar com as novidades do McDonald's, galera. Boa. Chegou o novo duplo Big Taste com duas carnes, três fatias de queijo emmental, tomate, alface e muito, muito, muito molho taste. É muito giga, rapaziada. Esse sanduíche tá demais. O novo duplo Big Taste tá demais. Ó, você pode passar no McDonald's, compre no drive-thru. Se você não quiser parar, não pare. Compre no drive-thru e depois me mande uma mensagem falando: mano, você tinha razão. Se você quiser uma outra opção, se liga só. Tem também o novo Big Taste Chicken Bacon, que arrepia com filé de frango crisp e crocante e três fatias de bacon. Ó, você vai morder o lanche assim, ó. Você vai fazer assim, ó. Croc, croc. Sabe o que é esse barulho? É o filé de frango crisp crocante, é bom, cara. É bom, e as três fatias de bacon. O novo Big Taste Chicken Bacon tá demais também. Novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's. Esses eu tenho certeza que vão arrasar a sua fome, Sombra. Beleza, McDonald's. Ai, que vontade. Temos algumas mensagens que chegam aqui através do Twitter aqui. Twitter. Um oferecimento de tinta Suvinil, Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada, e também da Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. O Thiago Prado tá perguntando quem que vai se apresentar primeiro no Corinthians. É o Drogba, o Seedorf, o Zeca, o Alex Teixeira. Ai, nossa. Ah, não. Aí não, hein. Aí acho que é muito forte, hein. Azar desses três que você acabou de citar. Ah, você tá louco. Azar dos três, peraí. O Drogba poderia ter alcançado o ápice na carreira dele, igual o Ronaldo. Ápice aonde? Ele está louco? O ápice da carreira do Drogba seria no Corinthians. Assim como foi do Ronaldo em 2009. Mano, eu tô ficando feio pra você, mano. Já me tipo, aqui, o Zeca, ele praticamente pediu socorro pro Corinthians. O Corinthians tá tirando o Zeca aí de uma situação aí constrangedora na qual o rapaz tá tirando, trabalhar então tá levando, não pode. É não, já levou, já tá no carro. Não, o Corinthians ele estendeu a mão. Não levou. RG, né? se você olha uma criança, por exemplo, no shopping, nossa, chorando, sozinha, sem um pai e uma mãe, pedindo socorro, você não ajuda? Mas é diferente, né? Você não... não, não é não. Não, o Zeca é como se fosse a criança perdida no chão. Mas aí você tem que orientar a criança pra pedir socorro pra pessoa certa, não pra pessoa errada. Ai, ai, ai. Depende. E outra, essa criança do shopping tinha um aviso. A pessoa certa nesse mundo, RG número 2, nesse mundo tão maldoso que a gente vive hoje, a pessoa certa é aquela que para pra ajudar. Mas essa criança aí tem pai e tem mãe. Só ligar pro pai e pra mãe e falar, quero levar. Tem um pai que batia nela. Não batia não. Batia assim. Se alguém... Esse mano é um fanfarrão, velho. É sensacional. Às vezes eu tenho dó do mano, mas aí eu perco. Ah, eu também. Passa rápido a dó dele. Jamele não se conforma. O pai batia na criança, mano? Batia, chutava a cabeça, arrastava pela sala. Ah, e você não apanhou do seu pai? Tanto que essa criança, ela foi pedir socorro no conselho tutelar, Sombra. Ah, é. Corinthians é condição de viver na casa. O mano tá falando, né? Nossa, que fase, hein, velho? Olha, ela foi agredida. Desculpa, mas conselho tutelar tá mais parecendo aquele delegado da novela, hein? O que o mano tá falando é o seguinte, que a criança apanhava do pai e foi pedir socorro pro Nardoni. Nossa senhora, nossa! Que dentada agora, hein? Nossa senhora! Liga pra polícia aí que estão botando plaquinha errada no lugar errado, hein? Caminho errado. Teu irmão caiu ali, Marcão. Nossa senhora. Alguém vai levantar o mano. O Zeca pegou a Fernão Dias pra voltar. Mano, ô Motinha, hoje o Corinthians ele tá muito bem servido aí nas laterais. Inclusive o Maicon de suplente imediato aí do nosso querido jogador que veio. Não, Sid Clay não. Você deveria falar. Sidley Ashley. Olha a cara do Jamel. O Jamel tá perguntando se tá no ar. É o Ashley Cole brasileiro, irmão. Não, o Jamel falou assim, aí tá na propaganda. Tá jogando muito. Não, e se Jamel, o Sidley não puder jogar, já tem o Maicon, mano. O Maicon engatilhado ali de lateral esquerdo ali também vai bem. Jamel quer saber o que você tá tomando. Jamel falou hoje tá em off. O Jamel falou que vai te dar um coach gratuito pra você não falar tanta besteira. Me dá um gole disso aí que você tá tomando, mano. Santo Daime. O Xandão. Xandão. Aí sim. Em relação ao que o Mano manifestou anteriormente no programa, era assim, quem confirmou a negociação foi o executivo do Corinthians ontem, ao vivo, após a reunião na Federação Paulista. Ai, ai, peraí. Confirmar a negociação, ele confirmou de fato. O que eu disse é que o Corinthians, em momento algum, caiu o sinal, mano. Você está com a voz metalizada, meio um Darth Vader afeminado. Voltou. Ficou nervoso e bateu aí, mano. Não, é que esse cabo aqui já tá meio zoado. Mas o negócio é o seguinte, o que eu disse ontem, Sombra, é que em momento algum o Corinthians oficializou a contratação do Zeca. Oficializar é você anunciar oficialmente. Que o dirigente do Corinthians, do Willio, depois daquela reunião que aconteceu na Federação Paulista, ele assumiu, evidente que sim, inclusive dizendo que o Corinthians não correria riscos no negócio porque ele faria com que o Santos, se tivesse que acionar alguém na justiça, acionasse o próprio Zeca e a empresa que cuida da carreira dele. Tá certo. Ele tirou o Corinthians da reta. O estagiário que causou no Twitter. No Face da Energia, o Alan Ferraz fala assim, queria saber do Mano se existe alguma informação sobre a possível contratação do Eto'o pro Corinthians. Eu não sei se a pergunta é séria ou há uma ironia. O Heitor falou que gostaria de jogar no Brasil. Vocês estão começando já a zoar o Mano. Não tá legal esse negócio, não. Uma dose de exagero, ok? Que zona, hein? Mas vai ser um time. Não é porque não levou três, você vai levar o quarto. Três por quê? Não levou o negócio que vocês falaram. É, eu não sei se ele deve ter tentado ironizar a situação, mas... Salvo engano, não foi o Eto'o que o Corinthians manifestou interesse, foi o Drogba. Ele deve ter errado e confundido o jogador. É que agora, recentemente, o Eto'o falou que queria jogar no Brasil. Com relação ao Eto'o, nenhum clube brasileiro, gente, na boa, vamos parar com essa ladainha aí, porque o Eto'o, cara, se novo ele não veio pra cá, velho também não virá. O Seedorf, quando veio, ele tinha um motivo. Ele tem uma mulher que é brasileira, ele tinha negócios aqui no Brasil. Então, querendo ou não, pra ele era uma situação muito mais fácil. Ele falava o idioma. O Eto'o, se chega aqui, cara, ele não conhece o país. Mas eu acho mais fácil vir velho do que novo. Mas não vem, Domenico. Não, eu tô entendendo o que você falou, mas você falou, se não vem o novo, vai vir velho. É mais fácil vir velho. Cara. Mas não vem também. Não vem novo e não vem velho. É que mais novo, o cara talvez tenha aquele a ambição, fala, pô, vou querer crescer, vou querer fazer uma ponte no Brasil, numa dessa aí, quero, quero morar lá, eu sou exótico. Olha aí. É, mas sou exótico. Depois de velho, cara. Não, mas é verdade, o cara que já morou numa pá de país top, você acha que então. O Fabrício Luiz, ele escreve aqui dizendo, daqui a pouco o Corinthians emite a nota, abre aspas, agradecemos o Zeca pela atenção a nós concedida e o convidamos a ser mais um do bando de loucos. Nossa senhora, vai tá, olha, não tá fácil hoje não. Ô Mano, essa vergonha você vai passar no crédito ou no débito? Não, eu não. Eu não, porque eu não anunciei ninguém. Não. Inclusive ontem, quando cogitaram a possibilidade, eu falei que o Zeca no Corinthians hoje é banco, ele não tem espaço. Ah! É, sim. Não falou mesmo. Ele toma o lugar do Juninho Capixaba no banco. Não. Você falou que ia meter o agora, segundo relação, mesmo. E a pergunta pro ouvinte ontem foi a seguinte, senhor Mano. Ontem você perguntou pro ouvinte. Mano, a pergunta sua pro ouvinte foi assim, você gostou da contratação do Zeca? Foi ou não foi? Foi mesmo. Não, eu disse, você gostaria da contratação. Vou pegar o replay aqui, espera aí. Então. Vou pegar o replay aí. Mano, você ontem até desdenhou do jurídico do Flamengo. Ô, mano, dá pra fazer origami com esse papelão que você tá passando? Ah, é. Estádio 97. Eu não desdenhei do departamento jurídico do Flamengo. Eu desdenhei do departamento jurídico do Santos, que eu falei que o médico passou lá. Então paga lá, então. O médico falou, aguarda que vocês são os próximos. É, vai lá, desdenha lá. Mas enfim. Então tá bom. Por isso tá tentando ajudar o Zeca, mas tudo bem. Você ficou com pena do Mano agora? Mas tava muita sacanagem contra ele. Todo mundo contra ele. Todo mundo contra ele. Não, mas ô Jamel, aí eu quero ver a cara de bunda desses otários aí, quando o Corinthians anunciar a contratação do Zeca, aí eu quero ver. Se anunciar a contratação do Zeca, eu quero ver a cara de panaca de todos vocês aí. Deixa eu falar agora da Manco, agora vamos falar de obra, vamos falar de coisa séria. Você, por exemplo, a região número 2, já fez muita obra lá na sua casa? Sim, continuo fazendo. No sítio de Santa Isabel? Sim. Pois é, mas seja qual for o tamanho do problema, com a Manco não tem complicação. Só a Manco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça. Por isso, facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher a Manco. Presente nas lojas mais próximas de você, a Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Manco? Tá fácil! Olha que mensagem aqui. A Manco! Aqui. A Manco? Ah, a Manco. A Manco! A Manco! A Manco! Oh. Mas você faz igualzinho. É quase o Carlinhos Se Brown. Faltar a vinheta, pode me chamar. Não tem o Jameli, não é você, o nosso amigo Jeová pergunta pra você aqui se você teve alguma dificuldade jogando no Japão, dificuldade de língua, comida, como foi a experiência no Japão? Não tive muita dificuldade, porque quando eu fui jogar no Japão, o Antônio Carlos, né, o zagueiro, já tava lá, o Edilson já tava lá. É, a gente tinha a comissão toda, o Nicanor de Carvalho era o treinador, e eu cheguei lá, já estava bem fácil, eles já estavam acostumados, porque foi o time que jogou o Careca, jogou o Miller, jogou o Zé Sérgio, então os japoneses já tinham... É Shimizu? Não, Kashiwa Reysol. Eu joguei no Shimizu Spurs, né, na segunda vez, mas na primeira vez foi no Kashiwa Reysol. Tá. Mas a dificuldade foi no começo, né, o primeiro treino, meu... Era tudo igual pra mim, eu só falava dá bola, me dá bola, porque dá bola. O nome dos caras, meu, não dava. Mas o interessante é que como passando. Você falava dá bola. Não, a gente falava dá bola. Porque eles entendiam o dá bola. A gente dá bola eles entendiam. Né? É, ladrão, tem, a gente fala, ó ladrão. Tem muito político que usava essa expressão aí, dá bola, ladrão. Acho que veio de lá no Japão isso aí. Ô Jameli, com relação aos jogadores japoneses, é um povo receptivo também como jogador ou o pessoal faz meio que panela, que nem por exemplo, quando chega... Vai, brasileiro pra jogar na Europa. O cara chega até aquela panelinha já. O japonês também é assim ou não? No Japão, zero, cara. Não, não é problema. Na Espanha eu tive, cara. É? Eu cheguei num time, no Zaragoza, tinha era o Kili Gonzalez, o Gustavo Lopes, o Juan Schneider. Era a seleção argentina, tava lá. E eu era o terceiro ou quarto que entrava nesse ataque pra jogar. Ah, meu, nos primeiros treinos, no primeiro jogo, os caras me davam queimada. Uma bola. Não, não me tocavam uma bola, cara. Daí... Ferrou. Eu falei assim, cara, eu tenho que dar uma de louco aqui, meu, porque senão eu vou ficar fora, não vou jogar. Daí teve um treino lá que o Kili Gonzalez, que depois ficou meu amigão, não tocou uma bola, eu fui pra cima dele no treino. E não era nada da minha característica, cara, de brigar, de estourar. Mas eu fui pra cima dele, peguei ele, pô, você vai me tocar a bola, senão eu vou quebrar essa porra. Daí o cara ficaram assustados comigo, meu, daí começaram a passar. E daí a gente começou a jogar bem, eles viram que... Eu estando junto ali, a gente podia... Era melhor pra eles também. Mas difícil, cara. O argentino, cara, o argentino tem uma coisa que a gente tem que respeitar muito. Raça. Que, além da raça, cara, unidos, né? Eles são fechados, cara. O brasileiro, cara, você vê que estão querendo ferrar o outro. Eles se cara. Protegem. Mas agora os argentinos... Se unem, né? Os caras se unem, meu. Os caras se unem mesmo. E se tiver que indicar jogador pro outro time, os caras falam bem do cara. Tá. O brasileiro é o contrário. Mas, não tá ah, isso aí, não. Cada um não quer esse cara aqui. Esse cara é um pipino, Jamel, você ficou quanto tempo lá no Japão? No Japão eu fiquei um ano no Rei Sol. Você aprendeu a falar alguma coisa ou é difícil demais? No primeiro ano eu aprendi pouco, porque a gente tinha 3 tradutores. Puta, então, minha. Até pra pedir pizza... Eu ligava pro tradutor e falava, meia calabresa, meia mussarela aqui, quanto vai? Eu nem pedia. Porque a gente tinha o tradutor trabalhando com a gente, com as famílias, no dia a dia, no campo e tal. Na segunda vez que eu fui pro Shimizu, cara, tinha um tradutor que aparecia lá uma vez por semana. E aí? E daí eu tive que aprender a falar japonês, né, cara? Senão não... Você aprendeu, então? Eu aprendi. Aprendi a falar japonês. É muito difícil. Cara, o falar, escutar e falar... É um pouco difícil, mas não é tanto. Mas o problema é ler, cara. Escrever... Não tem jeito. Não, escrever é impossível, cara. É. Escrever é impossível. Ler até você consegue ler alguma mesmo? Coisa. Você consegue entender, ler caraca, alguma coisa? Caraca, velho. Ah, hoje porque não mais, né? O japonês é o seguinte, cara. Eles têm 3 alfabetos pra começar, né? Nossa. E primeiro que é fácil, né? Aqueles... Então, que nem... Você pode escrever por sílabas, que nem a gente, né? Uma letra juntando com a outra vira uma sílaba. Mas que nem árvore... É um desenho que significa árvore. Ah, entendi. E daí eles põem 4, 5 árvores junto, é floresta. Ah, mas nossa. Toda a letra deles até parece árvore. Até você entender isso aí, cara. É. Você põe uma gotinha de água... desenho pode significar várias coisas. Várias coisas. É o hiragana, o kanji, são vários alfabetos que tem. Mas ler é fácil. O problema é escrever. Não é fácil, cara. É mais fácil ler do que escrever, né? Porque o escrever, cara, você tem que fazer... Começar de um jeito e acabar do outro. Senão você não consegue fazer aquela letra do jeito que ela tem que ser feita. Então é complicado. Você vê, quando é complicado, o Mota precisa de tradutor aqui no Brasil. Ele não conseguiu ainda que falar. Que é isso? Mas o Mota... É um outro dialeto, uma outra... Sabe o que ele ensinou a falar? Mas o Mota... Olha. Mas o Mota confessou, viu, Ale? Que quando ele lê jornal japonês, ele sente orgasmo. Porque é muito pauzinho, entendeu? Mas olha aí, salvou a hora. Já salvou. A hora salvou. É isso, você pode, não ter gostado. Nossa, da brincadeira, mas salvou a hora, salvou. Salvou. Hoje o Jamel é o nosso convidado aqui no Estádio 97. Você assiste o Estádio 97 através do 97fm.com.br, também através do nosso novo aplicativo da Energia 97, e você pode acompanhar também através do facebook.com/energia97fm. Você sabe que onde tem souvenir sempre tem muito mais qualidade, né? Mas não é só em parede, não. Na hora de pintar pisos, você também pode contar com a souvenir. E já está na hora de você conhecer o melhor souvenir piso de todos os tempos. Souvenir piso é perfeito para garagem, estacionamento, escada, rampa, quintal, calçada, áreas de lazer e até quadras poliesportivas. Você vai ver que Souvenir Piso é outra coisa. Além da qualidade que você já conhece, Souvenir Piso rende até 380 metros quadrados e tem a tecnologia de alta durabilidade da Souvenir. E ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com Souvenir Piso. Souvenir, se faz diferença para você, a gente faz. Estádio, deixa eu ver aqui se a produção já colocou aqui para nós mensagens do nosso WhatsApp. Vamos verificar aqui no nosso computador, vamos ficar no sistema e tal. Não, ainda não liberou as mensagens. Não liberou. Tá bom? Não liberou. Então tá bom, daqui a pouco a gente tenta novamente acessar as mensagens. Estádio 97, oferecimento de bateria 0 km, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Busca-pé, só no Busca-pé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Ô, Sombrita. Diga, Alesito. Você sabe que a audiência do estádio é maravilhosa, né? Sim. E aí eu sou bem desumilde quando eu falo do estádio, já falei isso outras vezes, porque eu tenho certeza que eu não construí essa história. Essa história é de vocês, de todo mundo que fez parte desse programa maravilhoso. E aí eu queria me aproveitar dessa audiência para dar uma dica bem bacana. Amanhã lá no YouTube, lá do Ale Oliveira Responde, lá de placa, vai, a partir das 11 da manhã, Tá liberada uma entrevista que eu fiz com o Douglas, Barriga de Cadela. Ah, o Douglas, sim, Barriga, claro, de Cadela. Fazendo Douglão, um... maestro, pifador. É. Por que que maestro? Você tá louco. Tá, Barriga de Cadela é o último 10. Maestro aonde? Pô, jogou demais. 10 raiz, isso aí. Tá, esse é o 10 raiz. Tanto esse que a gente é fez a entrevista raiz, fazendo um gelo com a cerveja dele mesmo. Cara. Ô, louco. Tem uma cerveja. Tem uma marca, é. Então aí, sim, vai estar tá lá, pra quem quiser. Você pode, entendi, ir também. Você não sabe mexer no YouTube, essas coisas, mas pode ir lá, Dudu, também. Não, eu? Eu? Você olhou pra mim? Tô falando pra pra, pra quem? Ali. Pra, uma, pra televisão? Seu jegue, meu. Ai, meu Deus do céu. Dou uma aula pra você nesse eu troço sei, aí, eu não falei de você, tá, seu louco. Não sou louco, não. Não me fala de louco, vamos não. Vamos contratar o Zeca pro estádio? Ah, não é louco? Não, louco. Já tá vindo. Não, deixa o Corinthians levar. Bom, agora vamos ao Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência, boa, tá bom? Vamos lá. Três ouvintes na sequência no Momento Sem Parar. 3284-7097. Você sabe como é o jeito de sem parar de aproveitar a vida? É fazer o que quiser na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Manco! Amanco, amanco. Alô? Amanco. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o Fábio. Fábio do quê, Fábio? É o Vugo Figueiroa. Como assim? Figueiroa? Não entendi. Figueiroa. Falei com vocês um, tá, falei com vocês faz um mês atrás. Porra. Ah, a gente lembra. Mano. Porra, é nóis, cara. Tá louco, velho. Mas é só pra lembrar, assim, o nome completo. A gente já sabe. Pra, né, audiência rotativa. É Fábio de Freitas Figueiroa. Ah, Figueiroa, assim, entendi. É, ah, é. Lembrado, né? De brincadeira. Agora eu lembrei porque a gente falou que ele foi zagueiro do Inter. Ah, é. Isso, isso mesmo. E, o Marta não lembrou porque ele tava de costas. Quantos anos você tem, meu velho? 32. RG, é 3.2 quarta-feira hoje, assim? Como é que fica? Geralmente é o que antecede, né? Porque antecede é? O quê? Figueroa, Figueroa, a chuva depois. Ah, sensacional! Mas olha, sensacional! Meu Deus! Nota 1! RG, sério, tá uma merda! Como assim? Porra, Jamelli, porra, fala sério, Jamelli. Porra. Nossa, não bota ele na relacionada. Um não se. Pera, porra, um, você não pode, não, dar uma nota 1. É demais. Você, né, concordou com isso? Não, acho que foi demais. Era zero. Fala que você. Não, foi o boa quê? A nota. Olha, amanhã. Você foi boa a nota. Sério, vai ser zero. Foi boa a nota onde? Amanhã zero vai ser a porra da audiência daquele programa que você trabalha. Não. Aí, se a gente deixar de ver, você tá ferrado. Mas deixa a TV ligada, pelo menos. O Ale, foi pior essa daí ou o Guerreiro falando que vislumbra ver o Cueva lá no Real Madrid? Essa é demais, hein, Marcão? Mas nossa, olha, agora senhora, eu acho que aquele teste deu positivo de verdade. É, agora tá nem pra ganhar contra a prova, mano. Isso mesmo? Falou, nossa senhora. O Marcão tá em entrevista. Deus amado, hein? O Marcão tava mostrando aqui uma matéria, mano. Não, mas na boa, o Guerreiro então, falou isso, cara. Fala, mano. Ele, depois de ontem de uma declaração como essa aí, qualquer chance de recurso que ele tivesse. Não, mas é verdade. Pode cancelar contra a prova, você é louco. Não, depõe contra o cara, velho. O cara não precisa nem analisar exame nem porra nenhuma. Ele pega o jornal assim e fala: tá vendo esse jornal aqui, ó? Você declarou isso. Então, bacana. Fica mais um ano agora. Para. Segue o baile aí, vai. Figueroa. Oi, qual que é o bairro que você mora aí? É na Freguesia. Freguesia do Ó. Do Ó. É. Sou da Freguesia do Ó. Ó! Ó! Aqui pra vocês! Sou da Freguesia. E qual que é o time, hein? Coringão. Zeca, yeah! Yeah! Passou aí, fez o caminho aí pela Zona Norte. Fala, né? Nossa, o chefe deitando. Agora há pouco. Ô, mano, desculpa, só. Diga, fala sobre o Corinthians. Agora há pouco, um ouvinte nosso no Face tinha perguntado a respeito do Heitor. Eu falei, mas é brincadeira e ironia. Levando, não, é verdade. E eu recebi uma mensagem aqui através do Twitter de que o repórter da Bandeirantes, João Paulo Capelanes, é isso? Sim. Teria dito que. Procede a informação de uma negociação entre Heitor e Corinthians. Mais um. É que ele acabou de. Ele trocou no Sombra, começo de ano o clube dele, Heitor, na, cara, Turquia, né, ô, mano? Sim. Inclusive outros clubes aí no começo do ano, ali, já manifestaram interesse no Heitor e isso aí acabou esfriando. Eu não acredito, Sombra, de verdade, que com a idade que o Heitor tenha, que ele tenha talvez a ambição de vir pro Brasil aí, se aventurar num país aí diferente do que ele está acostumado a viver. Em um país que talvez, tudo bem, tem a sua alegria, tem seu povo aí que é muito... mas é um país com um idioma diferente, é um país com culturas diferentes aí das que ele está acostumado, enfim. Eu não acho que na altura da vida que o Eto'o se encontra, que ele aceitaria um desafio como esse. O que você pensa a respeito disso, Figueiredo? Você gostaria de ver o Eto'o com a camisa do Coringão? Eu acho que não há necessidade, entendeu, Sombra? Sim, entendo. Entendeu, Sombra? Tá ouvindo, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, tá. Sim. Então, eu acho que é um cara que já tá com uma idade avançada, entendeu? Se ele já não tá servindo lá na Europa, lá com os times lá, não tem que vir pra encerrar a carreira aqui, né, cara? O cara tem que vir pra fazer a diferença, né? Não, eu também entendo como você, cara. Eu não sei se o Eto'o não vem aqui meio naquelas de tipo... Só tomar uma grana. Bater uma bacana. Ô, Jamelli, tem jogador que bate carteira, Jamelli? Não, tem. O Eto'o não teve outro dia aqui no Brasil, jogando, acho que no Botafogo de Ribeirão. Teve um jogo de festa. Teve. Sei lá, cara. Mas se ele arrumou alguma namorada aí, quer voltar. Era uma ação pro negócio do Twitter até. Teve. Ele jogou em dois times. Eu não sei se ele jogou no Comercial e no Botafogo. Cogitaram, não era? Quem botasse mais na hashtag, ele jogava mais tempo pelo time, depois no outro e tal. E ele, eu não fui lá no vestiário encontrá-lo, porque falaram que era assustador, né? Sim. Você tem medo de dar aquela manjada ali? Aquela Big Coke que... Nossa. Ele, do campo, ele fazia xixi, sozinho, ele levava ela... Ele pedia pro massagista, leva pra mim. Mas os caras falam que ele é uma perna monstra, velho. Não, é a terceira, principalmente. Não, que ele é mascarado, jumento. Ah, bom. Ele não cai, né, Luciano? O chefe já falou três pernas comigo mesmo. Eu Bichona, viu, diz que o cara não cai, né? Não cai nem a pau. É o famoso tripé, né? Gosta, velho. Ô, Fabião. Você gosta de vestiário, né, chefe? Oi. Hoje o convidado aqui no programa é o Jamelli, cara. Você tem uma pergunta pra ele? Puta, cara, agora de supetão assim não. Só mandar um abraço mesmo aí. Não, vai pra semana que vem, então. Jamelli, diga que não tem pergunta. Não faça isso. Não, cara, não, eu tô mais ligado no Corinthians assim, não. Né? Não peguei muito assim o Jamelli. Sei quem é, né? Assim, lógico. Não pegou muito. Aqui não, né? Já sabe. Não acompanha mais o Corinthians, então é só mandar um abraço mesmo aí. E quem que vai ganhar hoje? O Corinthians ganha hoje do Lara? Ganha. Acho que com um pouco de dificuldade, mas deve ganhar, né, mano? Grande. Falando nisso, essa primeira fase. Essa primeira fase da Libertadores, ela acaba depois da Copa, né? Ou acaba antes? Isso, não tem essa... Ideia. Eu não sei, esse ano eu não tô muito atento à Libertadores. É, porque a Libertadores, ela vai até o final do ano. O Marcão sabe, Marcão, sabe aí, Marcão. Também não sei, tô por fora. Mota, vai, fala você, Mota. Vai parar não, agora. Não, mas ô amigão, possivelmente vai acabar só depois da Copa do Mundo. Mas sim, acabou o ano... Ela vai até o final do ano. O ano passado também, acabou depois, gente. Não, acho que não. A primeira fase, Domênio. Ah, primeira fase. Então, tô falando isso porque, assim, se a primeira fase vai acabar ou depois da Copa, eu acho que o Corinthians não tinha que correr muito com relação ao atacante agora. Porque pra se classificar agora na primeira fase, com o time que dá, que tem, já consegue, entendeu? Eu acho que tinha que... Amigão, deixa eu passar a informação aqui. Pera aí, gente. É ou não é, mano? A sexta rodada da fase de grupos, cara, termina no dia 24 de maio. Dia 24 então é antes da Copa. Então vai terminar antes da Copa do Mundo. O Corinthians, independentemente de terminar antes ou depois, eu acredito, cara, que o Corinthians ele já deva aí estar, se tiver a possibilidade, contratar um centroavante, porque não dá pra descartar que essa primeira fase, essa fase de grupos, seja difícil também. O Lara já ganhou do Independiente jogando em casa, ninguém acreditava que o Independiente pudesse perder aquele jogo. É um time aí, esse time venezuelano, é um time novo, é um time que tem 6 anos aí, 8 anos de existência, ninguém praticamente conhece. Mas esse time entra como kamikaze. Nessa chave do Corinthians, cara, você tem aí o Independiente e o Milionários. Brigavam aí, pelo menos as pessoas falando a respeito aí dessa situação, que eles poderiam ser o segundo colocado aqui do grupo. Todo mundo falando, pô, o Milionários, pelo investimento que fez, aí vai sair junto com o Corinthians aí pra próxima fase, pras oitavas. Diante do que aconteceu, cara, eu não sei se esse Deportivo Lara aí, se numa dessa consegue arrancar um empate do Corinthians na Arena, eles não entram também aí como favoritos aí pra conseguir aí pelo menos essa segunda vaga do grupo. E o Corinthians numa dessa se complica. O Corinthians ele não pode menosprezar o adversário, o Corinthians ele também tem que se impor dentro de casa. O Corinthians, se tiver a possibilidade de golear, tem que golear, mano. Mas não pode nem empatar hoje, hein, mano. Empatar pode hoje, mano. Então, mas o problema, mano, o problema é que acontece. É um péssimo resultado. Quanto foi o primeiro jogo, mano? Empate, desse Lara. Empate lá fora. Ah, não. Não, o Lara ganhou. O Lara ganhou. O Lara é o líder do Independente 1-0. Caraca, e o Corinthians empatou o primeiro jogo em 0-0 com o Milionários. Mas o Corinthians ele não pode ficar com esse futebolzinho aí pragmático, achando que 1-0 tá legal, 2-1 tá legal. Porque numa bola parada, velho, acontece uma besteira lá, você cede um empate, aí ou até perde o jogo. Se o Corinthians tem que tentar golear, se possível, goleia. É, se perder é complicado, porque os caras abrem 6 pontos, hein? Então, mas o problema, mano, é que no ataque o Carille não tá dando sequência pra ninguém, entendeu? Ninguém tá tendo sequência no ataque. O Emerson, hoje que vai fazer o primeiro jogo desde o começo, entendeu? Você acha que não perde, prefiro mano? Emerson, segundo, eu prefiro o né? Emerson sendo uma incógnita do que ter a certeza que é o Júnior Dutra o atacante. Ah, ou ter a certeza que é o Casinho. E digo mais, Domênico, o Corinthians ele não perde, cara. Sério? Porque o Corinthians... Ah, tá na cara. O Corinthians ele não pode perder com um time que o escudo foi baseado no rótulo da tubaína. Ah! Olha, menosprezando! Pode gravar isso aí! Isso aí, bapaz! Olha o menosprezo aí! Não pode perder pra porque os caras do Lara estão ouvindo agora esse momento. Então, é uma informação digna de Pedro, jornalista, né? Lara, oi! Vai sentar agora. Não, informação digna de bicampeonato da CESP, né? No meu caso. Nossa. O Deportivo Lara tem um jogador no meio campo chamado Pedro. É. Nossa. Então Pedro é de Lara. Ele é de Lara. Vai sentar. Ó, dá uma olhada aí. De canção, tá, Mota? A gente podia falar um que pouco. O que é isso aí, mano? Muito obrigado. Não parece o bagulho da tubaína, mano? Tá mostrando pior é que é verdade. Ai não. Não é que é verdade. Tem nada de verdade. Igual. Verdade o quê? São loucos. Estão menosprezando o time do Lara. Eu também acho. Vai pro inferno, você e o Lara. Segue o jogo, sem falatório. Fábio. Oi. Um abraço. Não é você, é outro. Oi. Fábio ouvinte, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Só fazer um merchan aí do Mac? Faça. Manda. Todo dia de Mac oferta no McDonald's. Não é Mac oferta. Com não, dois todo dia é dia de pequenos preços no McDonald's. Não é isso. Todo dia é dia. Corinthians e Palmeiras, velho. Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras é o quê? Corinthians e Palmeiras é o quê, velho? Choque rei. Nossa, só falta. Clá. Porra, velho. Clássico, meu Deus! Tchau. Acabou. Valeu. Oi, tchau. Oi. Tchau. Até semana que vem. Aí, ouvinte, porra. Possuído pelo espírito do bosta. Isso. Toma, cartão vermelho. Vermelho. Mota, velho. Vamos lá, segundo ouvinte, no momento sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Viaje, estacione e abasteça sem perder tempo, sem parar sua vida no seu tempo. Toca Asdrúbal. Alô. É melhor alô? O espírito do demônio do que do mundo. Alô? Quem alô? Fala? É igual o seu. Oi? Ah, não, calma. Quem é? Alô? Quem é? É o Edilson Manuel. Edilson. Você gosta, Silvio? Eu gosto. Edilson. Tá muito opa. Louco assim, ultimamente. Nossa, consegui, meu. Edilson. Edilson Manuel. Edilson. É, isso aí. Do quê? Vai, que mais? Edilson Manuel da Silva. 3 vezes sem juros. Quantos anos você tem aí, velho? Eu tenho 36 anos. 3.6, RG. Eu não sei quem é esse salame que inventa essas porra. Como assim? Tem que melhorar essas coisas, velho. O que, RG? Você compra a porra de um celular. Certo. Paga caro pra caramba. Certo. Abre a caixa. Pega o Manuel lá, velho. Aquela pequenininha, pequenininha. Sensacional. Não. Olha, eu vou dizer. Boa, RG, boa. Vai, Corinthians. Só 10, tem que aplaudir. Essa foi boa. Que você falou? Do quê? Você merecia pelo menos 12 isso aí. É até 10 só. Só até 10. O uísque é 12, pô. Ah, merda isso aí. É. E qual que é o. Qual bairro você mora aí, ô? Amanhã a gente conversa. Olha o traço. Dodô, fala, meu. Eu tô aqui na Bela Vista. Bela Vista? Isso. Do lado, velho. Famoso Bexiga. Bexiga. Do lado, isso, do lado do Bexiga. Tá certo. Que rua? É a Rua Pedroso. Pedroso, aí do lado. Lá embaixo. É ali. Aí. É aí, ó. Tá cheio de nóia aí também, mano. Essa rua parece o capítulo do Walking Dead, mano. É. Tem gol. Tem gol. Contra o São Paulo, joga demais. Marcos Guilherme. Aí, Messi Guilherme. Messi Guilherme. Olha aí o quê? Olha aí o quê? Não tá com delay, não, viu? Fala que ele é parecido com o Romero. É. Dá uma olhada. Marcos Guilherme é o Romero tricolor. Aliás, tempo ele já fez mais gol que o Romero no ano. E que golaço que ele fez no final de semana, hein, o Alex? Golaço. Não, a jogada do Valdívia. Gol de quem entende, né, malandro? Gol de quem entende. Mas o bonito do gol não foi o gol, foi o lançamento do Valdívia. E a finalização? Marcos! Pô, tá chutaço, Deus, Messi amado. Guilherme. Você tá muito louco, né? Messi, mano? Guilherme. Fala aí, Edilson. Família, isso. Opa! O Edilson, o que é? São Paulo? É família. É Corinthians. Não, não, aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians. E cadê o Zeca? Você viu o Zeca? Você viu o Zeca aí, não? Pega um lencinho aí pro Edilson. Ô, Edilson. Vai jogar hoje. Aparentemente, os empresários do Zeca aí estão refugando aí pra colocar essa cláusula no contrato, que em caso de derrota na justiça, que eles assumiriam essa bucha aí de 150 milhões. Você acha que esfriou de vez aí a conversa com relação ao Zeca, ou você acha que pode, de fato, aí ainda haver a contratação do jogador? Ah, eu acho que ainda pode ainda, viu, mano? Mas eu acho que sem precisão também, viu, mano? Você acha que não tem necessidade de... Acho que não. Acho que a gente tem que ir em busca do centroavante mesmo, né? É a base, né, que a gente tá precisando realmente é um centroavante mesmo, né? Aí fica cogitando vários jogadores para outras posições, mas a principal realmente a gente tá ficando para trás, entendeu? Guerreiro de volta, você quer? Ah, sinceramente, eu gostaria, viu? Ah, bom. Eu gostaria, sabe por quê? Você tem que ir um milhão pra assumir. Eu gostaria porque não tem no mercado. Qual centroavante que tem? Aí cogita os atacantes lá do Internacional. Aquele pote que lá, pelo amor de Deus, aquele cara só sabe correr, um brucutu, ruim pra caramba, sabe? Não tem outro, não tem outro centroavante. Tem que ser o Guerreiro, realmente. Oi? O Damião seria também uma boa aí, também, pronto, viu? Aí, já podemos negociar com o Zeca aí. Eu vou falar uma coisa, os meus 25% do Corinthians, né? Que eu sou corintiano. Claro, sim. Quanto, você é? Você é um baita antes, é isso que você é. Chupa antes. Gostaria muito, mas muito, de ver um ataque formado Damião. Por... Damião e Romero, pra mim, olha, juro por Deus. Não vou falar de Brasil, porque eu acho que é covardia. Vamos pensar mais em Europa e no planeta como um todo. Ô, Jamel. Eu acho que fica desequilibrado pro mundo. Viu, o Sombra? Deixa eu falar, fala muito do Romero aí, né? A gente tá com o Jamel aí no estúdio aí. Eu tava ouvindo o programa desde o início. Oh, e, meu... Eu vou falar uma coisa pra você, a gente nunca mais vai ver jogadores nos dias de hoje, como era na época do Jamel, não vai ouvir mais, cara, não vai ver mais. Não adianta, o futebol, o nosso futebol aqui tá muito defasado, cara. A gente fica exaltando o Dudu, é jogado, meu, não dá, cara, não dá. Paga um pau pra nós aí. Não dá, meu, sabe? Paga um pau. Não dá, Romero. Tá de brincadeira, velho. Pela força de vontade, eu sou mais o Romero, cara. Pela força de vontade. Interno cidadão aí. Nossa. Interno, cara. O Romero é jogador de seleção, Dudu não é. Olha, quando o Jamel foi convidado pra vir aqui, não tava no pacote, ele fazia atendimento de CVV aqui, cara. O Jamel é o seguinte, ele é ouvinte nosso há muitos anos e falou assim, não, eu já conheço o programa, fica tranquilo que eu sei como é que é. Ele agora tirou o fone e olhou pra mim e falou... Cara, eu tô um pouco assustado. Deu uma deteriorada, né? E o perigo? O cara chega como coach, aí sai como coitado, né? Não, cara. Mas sabe por quê? O que falta no jogador brasileiro hoje é vontade, cara. Os caras ganham muito dinheiro. Não, mas pela força de vontade, cara, é o que a gente vê mesmo. Ô, Edilson. Pela força de vontade, cara. Ô, Edilson, você não precisa de um coach, você precisa do Alcoólicos Anônimos, ó. Não é, cara. Eu vou ser sincero. Eu sou muito mais ver o Romero lá, ó, correndo, se esforçando. Fica com ele, então, aí. Do que ver esses caras aí que ganham milhões, aí os caras ganham dinheiro pra caramba. Quando chega numa decisão, pipoca, o que adianta? Ô, Jamel, não adianta nada, cara. O que você acha disso que ele falou? O que você acha do Romero, Jamel? Cara, eu acho que o Romero é exatamente o que ele falou, cara. Um forçado. Se entrega, se esforça. É pela entrega, entendeu? Acho que o Jamel vai me entender. É pela entrega. Os jogadores não se entregam, cara. Você vê, pode assistir os jogos do Paulista, todos esses jogos. Meu, é uma vontade do caramba de jogar. Os caras não conseguem dar um passo de 2 metros, cara. Não consegue, meu. Entendeu? Por isso que eu tô falando. Falta vontade, cara. Se todos os jogadores tivessem pelo menos 10% da vontade que o Romero tem, a gente já teria um celeiro de craque aqui, cara. Mais do que entendeu? Vontade, acho que falta a técnica hoje em dia. Não é, não é anormal você tá assistindo um jogo, o cara inverter uma bola de um lado pro outro do campo e o narrador elogiar domínio de bola, Jamel. É um absurdo, né, cara? O mínimo que eu espero de um jogador profissional é que ele saiba dominar a bola. Né, Marcão? Ô, Jamel, eu tava com uma curiosidade aqui, você tava falando muito de força mental aí. Força quase que eu ia mandar um montal. Num pênalti decisivo, Jamel, até onde o psicológico influencia, até onde vai a técnica do jogador na hora de bater um pênalti decisivo? Ah, eu acho que num pênalti é 90% o mental do cara. É. Porque a técnica, meu, é acertar o gol. O cara faz aquilo todo dia, né? Ele sabe bater. 7 metros. Aí é uma coisa que eu não concordo com você, cara. De falar assim, o cara faz aquilo todo dia. Não. É diferente. Se não tivesse a pressão, tecnicamente, eu vou bater. Não, eu perdi os 10% na paella que eu ia comer no restaurante dele, agora eu perdi, cara. Já era. Isso aí é fácil. Não, esse aí é fácil agradar. A parte mental é muito maior, porque tecnicamente ele sabe fazer, ele faz aquilo todo dia. O problema é a mental. Agora, no treino, você bate 10 pênaltis no goleiro que você conhece, se você errar, não tem problema. Exatamente. Eu passei por uma situação dessa na final da Copa do Rei. A gente tava jogando contra o Celta, Zaragoza e Celta, e saiu um pênalti. Uhum. Né? E quem batia o pênalti no time do Zaragoza era o Toro Acuña, que jogou no Paraguai, ou eu. Daí saiu o pênalti, a hora que eu olhei pro Toro, ele virou de costa. Ferrou. Eu falei, ferrou, né? Ferrou. Sobrou pra mim. Sobrou. Normalmente o touro fica de costa, não vê o que acontece. Zaragoza Celta, foi na Copa do Rei de 2000. Tá. E o goleiro, do Celta era o Cavalheiro, era o goleiro da seleção argentina. Uhum. Na hora que eu peguei a bola, cara, e fui ajeitar, ele veio perto de mim e falou assim: ah, eu sei como você bate o pênalti, se você mudar, eu pego. Aí daí você ficou na dúvida. Não, dúvida, cara, o que eu fiz? Foi os 5 segundos mais longos da minha vida. A hora que eu botei a bola na marca do pênalti, fui afastando, eu pensava assim: se eu errar, eu vou ser lembrado em Zaragoza pelo resto da vida como o cara que errou e não ganhou o título. Uhum. O pessoal no Brasil, meu pai, minha mãe, todo mundo vendo, fala: porra, meu, você vai aí, você faz isso, na hora e não ganha. Na hora que você consagrar. E fora pergunta, dúvida, cara, de falar assim: muda ou não muda? Então, essa pergunta dele faz você decidir antes de correr pra bola ou faz você decidir na hora que você tá indo pra bola? Não, eu decidi antes porque eu tinha uma maneira de bater o pênalti. Já foi sabendo que você ia fazer. Do jeito que eu sei, vambora. É. Né? Não, eu sempre bati do mesmo jeito. No canto, com o pé direito, cruzado no canto direito do goleiro. E se eu via que o goleiro saía muito antes, eu dava uma viradinha no pé e jogava do lado de cá. Porque às vezes o goleiro sai muito antes e você consegue perceber. Sim. E daí, nesses 3 segundos, que parecia 5 anos pra mim, eu fui andando e falei assim: cara, se eu errar, eu vou errar com o que eu tenho como convicção pra mim. Claro. Eu vou bater ali e se ele pegar, meu, parabéns pra ele. Daí eu voltei e tal, e bati do jeito que eu sempre batia, foi goleiro pra um lado, bola pro outro. Daí eu fui lá falar pra ele, falei: porra, você não ia pegar? Você falou assim, tive que falar, né, cara? Você imagina, Domênio, a adrenalina que eu tava, cara, nossa, de errar e não sei o quê. Quando a bola entrou, falei: ufa. Cara, eu falei, não preciso fazer mais nada, ele cara. Ele foi sincero com você, que ele falou que se você mudasse, ele ia pegar. É. E aí, acabou 1-0 esse 1? Não, tava 1-1. Ah, tava 1-1. Eu fiz o 2-1. E aí? E a gente tomou um sufoco até o final e tal. Daí no final, num contra-ataque, foi todo mundo pra frente, a gente fez o 3-1. E a gente, em teoria, ganhou com gol de pênalti do 2-1. Que... Agora, tem cara que vai bater pênalti, parece que tá tomando uma canjica, né? Jalminha é um, né? Que tranquilidade, né? Jalminha, Evair. O Dourado mesmo. O Dourado, cara, agora. Cara bate pênalti. O cara é muito frio, cara. Eu não conseguiria fazer daquele jeito. Cara, você percebeu que o Dourado, ele vai pra bola... Nossa, quem? Gosta de brincadeira. Não, não dá ibope. E o engraçado é que o Dourado, ele para um pouquinho antes dele acertar a bola, repara que ele olha pro gol, cara, ele olha pro goleiro, meu. Olha. É assim, ó, é fração de segundo, né, Jamel? Ele não olha pra bola na hora que ele bate. Ele tá olhando pro goleiro, cara, pra ver onde que o goleiro se mexe. Não erra, meu. Impressionante, cara. Ele é muito bom, mas vai bater pênalti. Edilson. Luiz Fabiano mesmo. Luiz Fabiano. Oi. Não sabia bater. Edilson, um abraço pra você. Eu posso mandar um abraço aí? Peraí, que o Mano quer falar contigo. O Mano quer falar alguma coisa contigo. Fala. Oi. Não, eu só queria aí que ele desse o placar pro jogo de hoje. Porque hoje, daqui a pouco, aí tem Corinthians e Deportivo Lara aí pela Libertadores da América. Ah, onde joga o Pedro, né? Então, manda seu placar. Ei, Mano. Mano. Diga. Hoje vai ser 2-0, um gol do Romero e Balbuena. Ei, tomara. O importante é vencer. Eu posso mandar um abraço aí, Sombra? Manda aí. Eu queria mandar um abraço aí pro time lá que eu jogo, lá no Jardim Eliana, que é o União dos Novos Baianos. É bom o time? Boa. Isso, eu jogo no veterano lá e o esporte do meu time, ele tá na final da Copa Eliana. Então é bom. Aí eu queria que vocês mandassem um abraço aí e boa sorte pra rapaziada lá. Vai rolar um churrasco? Copa Eliana. Vai rolar um churrasco depois? Opa, vai sim, com certeza. Vamos chegando lá, velho. Boa. Beleza. Falou. Ouviu, ô Dodô? Oi. E você queria que você mandasse um abraço pro Edivaldo aí, que ele é meu sócio, entregador de cachorro. Ah, o Edivaldo que participa todo dia de manhã aqui. Ele é meu sócio. O Domênico adora ele. Pela voz do Domênico, não, já percebeu. Eu gosto dele, o problema é que o palhaço tá pegando um ódio dele. Ele é meu sócio. O palhaço e o Bernardo estão com ódio dele, cara. Eu não sei por que isso. Ele é meu sócio aqui no Bernardo. Mas posso falar, o entregador de cachorro é gente boa. O entregador de cachorro deita no palhaço todo dia de manhã. Parece uma trouxa, né? Palhaço. Mas ele é fã de vocês aí, viu, Dodô? Boa, pode não, é nóis. Manda um abraço pra ele que a gente boa. O dia que ele não ligar mais, eles vão sentir falta. Eles não. Beleza, Dudu, vocês são pagáveis, viu? Parabéns pelo programa aí. Vocês estão de parabéns aí, valeu, viu? Falou, abraço. Um abraço. Falar nisso, mandar um abraço aí pro Cissão, flamenguista. É. Tava atravessando Cissão a rua, ele tava lá dirigindo o táxi dele. E aí? Sombra, vem cá, não sei o que lá. Fala bem do meu Flamengo lá, É difícil. Cissão, um abraço pra você. Cissão. Não vou falar bem do teu Flamengo hoje, não. Vai perder pro Emelec. Esse Mengão também, né? Posso falar? Cissão, todos assim, viu? Chupa ali. Isso é verdade, viu? Vamos lá. Dito isso, só salvou. Queria ressaltar como o Sombra atende os fãs com maestria, né? Sim, é verdade. Diferente do Mano, por exemplo, que pisa na cabeça. Senhora. Como assim? Dos populares. Posso falar, você anda pela Paulista com Sombra, você para de 5 em 5 segundos, cara. Pra quê? Pra pegar ele no colo? Não, é que os caras ficam tudo Sombra. Pensa que é um palumpa, né? Agora, quando o Mano tava aqui com a gente, vamos tomar um açaí aí do lado. E aí? Ele nem olha. Ele bota óculos escuros e vai mesmo. Pode tá chovendo. Quanta injustiça com o Mano. Gente. Pois é, quem me conhece sabe, Sombra, obrigado aí por você ter a decência de me você defender. Você, eu sei que atende todo mundo. Ô Sombra, mas tem um pois aqui que outro dia deixou o carro ali na rua. Ô, senhor Ale. Ou vamos comigo que eu tô com medo, o pessoal vai ficar me abordando. Só um minuto, quero ver se eu tenho coragem de falar aqui. Fala aí. Eu fiquei sabendo, tem uma informação aqui. Belo cabelo, hein? E o senhor falou que o Sombra, quando tá na rua andando, parece um lupa-lupa. Fala que aqui. Que isso? Fala aí. Falou que eu tenho informações. Lupa-lupa. Não falaria. Esse na próxima encarnação, na Lagoa vai ser o trair, hein? E quando ele falou que o Sombra era o tatu da Ilha da Fantasia? Olha, Ale, você é um vendidinho. Nunca falaria que ele é um dos sete anões. Isso eu não falaria, não. Não, mas eu fico feliz de ser comparado com personagens que as crianças têm carinho. Isso aí é uma rasgação. Olha, eu vou falar, hein? Esse navio promete. E aí, Mata? Lá tinha muito puxar saco assim, Jamel? Lá no... Dos técnicos? Nos seus grupos lá tem. Tinha, mas não assim. Nesse nível. Aqui é nível não, top, Jamel, né? Tinha os manja também? Como? Tinha os manja de vestiário também? Manja juba. O zóio de treina. E vou falar, cara, treino. Não era só jogador, não. Naquela época, repórter entrava no vestiário. Com o microfone dele lá. Esse negócio de xixi cruzado já vem de longe, hein? Respondendo a esse velho sábio chamado RG, eu não sou traída, não, mas eu tive uma boa escola que eu não aprendi, viu? Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, viaje, estacione, abasteça e curta a vida. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Manco! Manco! Alô! Manco. Opa! Alô? Opa. Alô? Alô, quem fala? Vamos lá. Opa. É Thiago. Olá. Thiago com TH ou sem o H? Com H. Thiago do quê? Thiago Benício Caires. Com H. Caires. Com H? Caires. Eu vou. Com H. Caires. Com H. Tá. E quantos anos você tem? 36. RG 3.6 hoje. Puta, hoje não, mas essa semana eu fui lá em Santo Isabel, puta, coitado do meu vizinho lá. O que aconteceu? O bicho sofreu. Sofreu? Mas o que aconteceu, RG? Negligente. Negligente ele? Relaxado. Aí não cuidou. Não cuidou? Uma porrada de Caires na boca. Sensacional. Foi muito boa. Trouxa! Mas olha, olha, eu vou dizer, é sensacional. Olha, cara, bota um hoje, piano, cara, desse do Alê, né, velho? Aí o cara não quis, mano. É, entendi. Olha lá, olha lá o piano do Alê. Olha lá o piano do Alê. Ô, velhinho, um carro aí, bairro, qual bairro? Tem um carro. Vila Mascote. Não, Vila Mascote. Qual time? Time? Corinthians. Corinthians! Azedou. Ô, Tiagão, tudo bem? Boa noite. E aí, mano, tudo bom? Eu fiz treino ninho aí, pô, no final do ano. A gente lembra. Foi treino ninho? Lembro. Já me alinhou, eu escutei esse programa. Me diga alguma frase que você tenha dito naquela oportunidade pra ver se eu recordo. Não, mano. Nossa. Olá. A gente falou de um cara da academia lá da... Diga aí, diga. Capada de morde fronha, deixa ele falar. Repita aí, então nós, aí, irmão. Cara besuntado no óleo, né, o Thiago? Vai fora, isso. Aqueles caras que seguem no Insta, só homem, né, Marcão? Que ele fica vendo postando. Mas diga aí, ô, Thiago. Chama o saco do cara aí com o Marcão aí. Safado. Bom, deixa esses pregos pra lá, Thiagão. Vamos falar do Coringão, cara. É, a Federação Paulista, ela divulgou já aqui as datas dos confrontos. O Corinthians, ele vai enfrentar o Bragantino no dia 18, às 16 horas, no Pacaembu, tá certo? E o jogo de volta é no dia 22, cara. Você acha que tá certo a Federação Paulista em ter revisto aí todo esse conceito aí, colocar o Coringão pra disputar essas partidas aí, mudando o horário da partida inicial, que o Corinthians tava marcado pra disputar o primeiro jogo às 11 horas da manhã, agora passou pras 4 da tarde, aí no próprio dia 18, que é no domingo, e depois aí joga na quinta-feira que vem. Não é mais na quarta? O que você achou dessas mudanças que a Federação Paulista fez? Ô, cara, acho que tá certo sim, porque ela tá preocupada não só com futebol, né, mas com a segurança de quem vai assistir do entorno, né? Infelizmente, o pessoal não é bem educado que vai no estádio, né? A torcida organizada, né? Então acho que tem que focar na segurança aí de quem vai assistir o espetáculo, sim. Eu fui favorável, assim, à troca. Então, só para repassar aqui para a galera que não acompanhou no começo do programa, a federação decidiu aqui que São Paulo e Palmeiras vão jogar no sábado. O São Paulo joga em São Caetano a primeira partida às 16 horas e o Palmeiras vai jogar também no sábado contra o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte às 7 da noite. No domingo, Corinthians e Santos vão jogar. O Corinthians ele joga aí em Bragança, teoricamente Bragança. O Corinthians joga no Pacaembu, porque o Bragantino acabou invertendo esse mando. O Corinthians joga na capital paulista, o mando do Bragantino. E o Santos vai jogar em Ribeirão Preto com o mando do Botafogo. O Corinthians joga aí às 4 da tarde no domingo e o Santos joga às 7h30 da noite. É melhor porque assim pelo menos aí esses vândalos que muitas vezes aí estão dentro dos estádios não se matam por aí e colocam talvez a vida de pessoas inocentes em risco. Eles vão marcar na estrada, viu, mano? Ah, mas pelo menos, RG, estão tomando as medidas cabíveis aqui pra tentar evitar. Se acontecer, fazer o quê? Vagabundo, quando quer se matar, os caras marcam e se pegam aí a 80 quilômetros do estádio. Mas vamos torcer pra que nada aconteça, né? Acho que a primeira só tem que fazer o papel dela mesmo. Pois é. O que tiver na mão dela é evitar. Infelizmente, o mal intencionado briga em qualquer lugar, né? Estádio, marca a briga aí pela rede social, é complicado. Tem razão. Ô, Tiagão, duas perguntas rápidas pra você aqui, porque estamos chegando próximos aqui do final do programa. Hoje tem Corinthians e Deportivo Lara, cara. Primeiro, a sua expectativa com relação a esse jogo. E a segunda pergunta, se você quiser responder primeiro essa, você pode também. Você ficou decepcionado, talvez, aí com esse recuo do Corinthians diante da contratação do Zeca? Cara, eu acho que hoje vai ser uns 2-0. Eu vou junto com o último ouvinte aí, dois gols do Paraguai, aí, do zagueiro. Agora, do Zeca é o seguinte, Corinthians tem que perder tempo com o que precisa, cara. Não tá afim de jogar no Corinthians, meu irmão? Beleza, a vida que segue, vai procurar outro clube. Não, mas ele tava. Mas ele tava, afim. É, mas acho que não quer muito não, viu? Acho que não quer, cara. Se quiser, paga, lógico, né? Lógico que quer, tá louco? Vai ter então que ele assim, ia, encarava tudo e pagava multa depois. O que é 50 milhões? Pô, nada. 50 não, 150. 150, moto. 50 de dólar, não é isso? Não, mas aí a sua conversão daria, também não daria certo. Viu, mano, eu acho que as pessoas é o seguinte, tem que assumir o risco, cara, na vida. Quer jogar lá? Ele assumiu o risco contra o Santos quando saiu, não assumiu? Cara, quer jogar no Corinthians? Ele assumiu o risco, pô. Eita. Fácil, né? Ah, inclusive, mas assumir o risco perdendo R$1.000, velho. Assumir o risco perdendo R$1.000 é uma coisa. Assumir o risco perdendo 150 milhões. O cara vai ter que vender a vida dele. Mano e Thiago, eu queria aproveitar o assunto e perguntar pro Jameli. A principal queixa do Zeca foi aquela coisa da possível agressão de torcida, né? Pra ele se desvincular do Santos. Você passou por algum tipo de situação dessas em algum clube, Jameli? Não, tão forte assim não. Lógico que normal, né? Eu acho que quando você sai, que nem a gente tinha vários problemas quando ia jogar fora, né? Com a Ponte Preta sempre tinha problema, porque o estádio da Ponte Preta é difícil e tal. Mas jogando, a minha torcida querendo me pegar ou pegar alguém do time. Aí não. Lá na Vila, uma vez eu acho que teve um jogo de uma Supercopa que a gente perdeu nos pênaltis para um time argentino, que na hora de sair foi meio complicado. Mas não de chegar a viés de fato, de ser agredido e tudo. E é muito triste, né, cara? A gente fica triste com esse negócio que acontece, tanto com a torcida adversária quanto com a sua. Mas num país que a gente vive, que a violência tá aí e os índices de criminalidade, cara, isso reflete no futebol, não tem como. É verdade. Olha, não tem a ver com o programa, mas, ó, das 50 áreas urbanas mais violentas do mundo, o Brasil, se eu não me engano, tem 17. Só? Caramba. De 50 mais violentas do mundo, o Brasil tem 17. Absurdo. Beleza, hein? Um absurdo. E isso fala reflete. Agora que é a raiz ali. E isso reflete no futebol. Reflete, né? Não, não reflete, cara, porque você vê os números aí que a gente vê na imprensa, principalmente na imprensa policial aí, que faz essas pesquisas, cara. A gente tem números de guerra, cara. É. A guerra da Síria mata menos do que um final de semana aqui em São Paulo, cara. É bravo. Então, e olha aqui, ali é uma tragédia olhada pelo mundo. O mundo fica consternado com o que acontece na Síria. Aqui a gente não tem uma guerra, mas tem. É. Né? Ô, Thiago, um abraço pra você. Pô, obrigado pela audiência. Ô, Gabriel, posso fazer duas perguntas pro Jameli? Pode, aí, faz. Pô, é um prazer, hein, Jameli, falar com você. Opa, beleza. É, minha família é toda santista, cara, então eu tive que ouvir. Nossa, muito senhora, falar de você. De muito jogo seu no estádio, cara. Cara, desgarrou. Queria fazer duas perguntas pra você. Primeiro, qual que foi o... Depois daquela final lá contra o Botafogo roubada, nossa, qual que foi a sensação no vestiário do Sul e dos jogadores? E o que falta hoje para essa rapaziada aí que tá formando, começando agora? Por que a gente não revela mais jogador com talento que tinha na sua época? Bom, primeiro é do Márcio Rezende, né, cara? Eu no campo não percebi o que aconteceu, cara. De verdade, eu não percebi dos gols, o que foi. Tanto é que a gente nem reclamou, cara. Depois você vendo o vídeo, fala, caramba, como a gente não fez nada ali de pressão. É loucura aquilo. Pro depois, né, sei lá, né? E eu fiquei sabendo quando eu cheguei no vestiário só. E o meu pai, né, na época desceu, né, e foi pro vestiário. E ele falou, meu, vocês foram roubados, cara. Foi um absurdo o que aconteceu. Eu não tinha dado conta disso aí. Tem gente que comenta assim, o jogador nem reclamou. É, como cara, assim? O cara não percebeu. Eu não percebi, cara. E a gente fala, vamos lá, a gente vai virar, vamos ganhar esse jogo e tal. E a outra pergunta que você fez, cara, que a gente não revela, eu acho que hoje o jogador mais novo, isso até é uma outros esportes, eu tava falando com o Meligeni outro dia, o Meligeni escreveu uma carta no Facebook, pô, falando do tênis. Os jogadores mais novos hoje não respeitam a história do esporte. Não é nem dos mais velhos, cara. É a história do esporte. Eu sou um cara grato na minha vida por tudo que eu tive. Graças foi ao esporte, cara. Quando eu jogava e depois que eu parei de jogar, eu continuei trabalhando com o esporte. Então, cara, eu sou um cara... Charles Miller pra mim, meu. Se não tivesse o Charles Miller, eu era outro cara. Sim. Então, eu acho que os jogadores hoje não têm essa consciência. Não é só no futebol, hein? Nos outros esportes, no tênis, no vôlei, no basquete. Desse respeito ao esporte e aos mais velhos, cara. Eu acho que isso que falta é pro jogador que tá subindo. Busca é o cifrão, né, jogador? Não, cara, e esse respeito, cara, por isso que não dá certo. O cara busca o cifrão. Não dá certo, né, por causa disso. O cara tá pensando só nele, só não tá pensando nos outros, em toda a história que teve, o que as pessoas. Mas isso é a sociedade, antes. Viu, Jameli? Não é só no esporte, não. A sociedade tá assim hoje, viu? É verdade. Não, eu concordo com você, cara, mas vamos lá. Sabemos bem. A gente tá no Brasil, a gente normal. É brasileiro, a gente acredita até o final e vambora. É isso aí, pessoal. Thiago, agradeço, grande abraço. Aí, parabéns pra todo mundo aí. Boa noite. Valeu, Thiago. Hoje, mano. Valeu, meu. Boa. Vamos passar o carro nos venezuelanos. Vai. Negócio dos caras revelar a miss, cara. Vai, igual o Vasco. Igual o Vasco ontem. Vai. Valeu, passar amigo. O bambu nos venezuelanos. Tá bom? Abraço. Esse foi o Momento Sem Parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, fazer o que quiser na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Também oferecimento de McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Vieira, a bateria do estádio aqui tá riando, cara. Tá chegando no final, mas tá eu não riando. Vou deixar não, cara. Ah. Sabe por quê, RG? Ah. Por quê, Vieira? Porque agora eu vou falar sobre as baterias zero quilômetro. Não, você vai falar... Não. Corinthians, né? Errado, você não vai falar das baterias zero quilômetro. Não, você vai falar da bateria zero quilômetro, que é a rede de lojas. É olha aqui, ó. É a rede de lojas especializada, onde você encontra só as melhores marcas, tanto no varejo como no atacado. Ah, tá. Precisa de bateria pra carro, RG? Sim. Caminhão? Sim. De moto, Marcão? Sim. Tem até pra no break, cara. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo. Ainda tem uma loja em São José dos Campos. E olha só que legal. Você pode ligar pra eles e agendar a troca da sua bateria em casa, no trabalho, onde você estiver, sem correr riscos de ficar parado na rua. O atendimento é diferenciado mesmo. Funcionários próprios vão até você e resolvem seu problema. Liga lá e agenda. Anota aí o telefone. 3197-0266. Repita. 3197-0266. Ou acesse o site www.baterias0km.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias zero quilômetro. Boa! É isso aí, Estádio 97 da Energia 97. Ô mano, já tá preparando a pipoca pra assistir o jogo hoje? Opa, com certeza, Sombra. E se liga só, hein, rapaziada. Ó, o negócio é o seguinte, vamos falar de coisa boa, hein? Quem aí quer ir pra Rússia? Todo mundo quer que eu tô todo ligado, mundo, hein? Todo mundo, todo mundo. Todo mundo. E se eu falar que a IOC vai levar você e mais dois amigos pra acompanhar todos, opa, eu disse todos os jogos do seu time. Nossa, imaginou em três, ficou lá empolgado, na né? Ficaram empolgados, todo mundo aí no estúdio ficou empolgado que eu tô ligado. Eu tô falando da promoção Me Leva para a Rússia IOC. O vencedor vai poder chamar dois parceiros, dois camaradas, pra curtir uma baita trip, uma baita viagem incrível lá na Rússia. Já pensou você e sua mãe, você delícia. E seu pai? Imagina você, sua namorada e seu irmão. Imagina você, o Sombra e o Mota. Imagina você, o Ale e o Domênico. Você pode chamar duas pessoas para acompanhar você nessa trip aí. Tenho certeza que vai ser demais. Para participar é muito fácil. É só comprar os snacks da IOC. Pode ser pipoca, amendoim, salgadinho. E depois cadastre o cupom fiscal no site. Anota aí, ó. IOC.com.br/ Me leva pra Rússia. Ou seja, você vai escrever IOC, é YOKI, tá bom? IOC.com.br/ me leva pra Rússia. E fique torcendo, hein? Só não esqueça, amigão, de guardar o cupom fiscal. Não vacila não, hein? Além de poder assistir todos os jogos do seu time na Rússia, você ainda concorre a muitos outros prêmios. Se ligue só. Smart TVs de 60 polegadas toda semana, hein? E milhares, cara, eu disse milhares de prêmios instantâneos também. Isso mesmo, você pode ganhar vale compra, não tem nada melhor. Eu adoro vale compra, você pode ganhar milhares desse daí online, cara, toda semana. Toda semana você vai concorrer, vai ganhar na mesma hora. Você não vacila não, não dá uma de prego, não dá uma de vacilão, hein? Tá esperando o quê, amigão? Corre que a promoção vai só até o dia 19 de abril. Passa lá no mercado mais próximo da sua casa aí e garanta já os seus snacks IOC. Aí você acessa o site, repito, ioc.com.br/ me leva pra Rússia. Verifique as condições e confira o regulamento completo no site também, tá bom? Promoção Me Leva pra Rússia IOC. Participe e viva o seu futebol. Promoção autorizada pela Caixa. Boa! Valeu, é isso aí. Boa. Vamos agradecer a presença do Jamelli aqui no Sport 97. Valeu, cara. Muito obrigado pela sua participação, viu? Valeu, Soma. Obrigado. Eu vou ver se vocês não vão esperar mais 15 anos pra me chamar pra vir aqui de novo. Demorou muito, hein? Não, imagina. Boa. Porque a última vez foi em 2003, né? 2003. Né, Bá? 2003, caramba, né? Hein. Janeiro de 2000, novembro de 2003. Caraca. Cara. Quase 18 anos. Não, mas é um prazer estar aqui com você, legal, e sou fã de vocês. Às vezes o cara fica me olhando no carro e fala, o que esse cara tá dando risada sozinho? são vocês os culpados. Né? Legal, obrigado, viu, cara? Show. Sucesso aí na tua carreira, agora como coach. Isso mesmo. Boa. Beleza. Quem quiser acompanhar você em mídias sociais, você tem? Tem, é só entrar o Facebook, né, Jameli, o outro é Paulo Jameli Coach. Jameli com dois L's, né? Com dois L's. O Instagram outro é Paulo Jameli Coach, né? Isso, Coach. Paulo Jameli com Coach. Com dois L's, né? Com dois L's também. Boa, valeu! Boa, parabéns aí, Jameli, no estádio 97 da Energia 97. Sombra, oi, diga. Mandar um abraço rapidinho aqui pro Samuel Ramalho São Paulino, que tá fazendo aniversário, tá ouvindo nós aí. Valeu, é isso aí. Só dar um recado rapidinho aqui também, Sombra. Quando terminar essa preliminar aí, esse joguinho sem vergonha que tá passando São Paulo aí, ó. Não, aí vai começar o show. Vai começar o show. Paga um pau como é que joga Libertadores hoje, tá? Cambada de prego. Vai, Corinthians. Zeca joga hoje, Zeca joga hoje já, mano. Tá no banco, vai pro banco. Ah, tá no banco do carro subindo a serra. Mas ó, fica tranquilo, a gente vai ver o jogo e a gente vai zecar bastante. Ai, ai, ai, ai, ai. Ó, o trocadilho, hein? Ah, você viu? Chupa, mano. E o São Paulo continua ganhando por 1-0, apesar do CRB ter tido uma chance maravilhosa de empatar. Maravilhosa. Mas o São Paulo perdeu um também, viu, Sombra? Marcos Guilherme. Com o Trellis, né? O Trellis perdeu um gol feitíssimo. Cara, absurdo. O Marcos Guilherme fez um belo gol. Um belo gol de perna. Golaço, tem que falar. Um belo gol. Um golaço. Tá pintando o novo amor do Marcão, hein? É muito antes, viu, Sombra? É muito ótimo. Tá pintando o novo amor do Marcão, hein? Largou o Dorival. Mudou o palhaço Dorivinha, vai ser o palhacito Guilhermito agora. Messi Guilherme, respeito com o Messi Guilherme. Então tá bom. Valeu, gente. Boa noite. Amanhã tem mais estádio no oferecimento de Amanco. Facilidade, praticidade. Para instalar, é só com a Amanco, a marca da inovação. Novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Tá chegando no ar, chegando ao final, mais um Estádio 97, já no ar. Night Sessions. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Terremoto. Os hits do Drum and Bass. Com DJ Mark. Sejam bem-vindos a mais um Terremoto Drum and Bass Show. Terremoto. Aos domingos, às 10 da noite. A energia que te move. Aos domingos. No fim de noite. Energia 97. Over. Night. Dia 29, véspera de feriado. São Paulo vai parar. A Overnight Vila Olímpia comemora 3 anos de muito sucesso e traz novamente um dos maiores ícones do rock nacional. Mais de 30 anos de carreira e muitos sucessos. Paulo Ricardo na Overnight, em seu primeiro show de 2018 em São Paulo. Overnight. Não perca, primeiro lote disponível no site aloingressos.com.br. Informações e reservas e camarote 3582-3637 ou pelo WhatsApp 95155-0702. Paulo Ricardo, dia 29, na Overnight. Overnight. Vai aonde com essas latas de tinta, amor? Ué, eu vou dar pro seu João pintar a quadra aqui do prédio. Comprei Suvinil Piso. Olha só, rende até 380 metros quadrados, tem altíssima resistência e durabilidade comprovadas. Sorte que você virou síndico, hein, amor? A criançada vai adorar. Criançada? Eu tô pintando pro campeonato da firma, amor. Aff. Suvinil, se faz diferença pra você, a gente faz. Os prêmios que você quer, você ganha aqui. Energia 97. Tá difícil comprar os materiais pra obra? A entrega atrasou de novo. Chegou Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção, aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Na Obra Max, você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes à pronta entrega. Fechador